Fala, Chuchu. Beijos, que amanhã vou ter que acordar cedo para trabalhar. Ainda não fiquei Ah, rica. meu Deus. Pobre. Bem. Olha lá. Beijo. Bom. O que é essa? Uma banho. Mas eu quero saber com o que Tá, gravar. depois. Vai, vai, vai. Eu tenho que gravar, porra. Tchau. Eu faço isso com a minha mulher, eu fico uma semana dormindo no chão. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Enxuto Cast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo, estou aqui com os meus cômicos amigos Inferno. Eu não fui pra Califórnia pra gravar podcast. Luke Luke. Jesus te ama, eu não. Sorg. Direto de San Diego. E o Nuco. Eu quero um pouco daquilo que o Grant Morrison usa. Meus queridos ouvintes, meus chuchus, estamos aqui gravando especialmente de San Diego. Mentira, não estamos em San Diego. Vocês não clicam nos links da gente, a gente não tem dinheiro pra viajar pra San Diego pra fazer a cobertura diretamente de lá ao vivo pra vocês. Então vocês vão ouvir um podcast com uma semana de atraso sobre a San Diego Comic Con, esse evento que é puro fantastiquismo e aconteceu, segundo os meus cálculos, há mais ou menos uma semana atrás. Em San Diego, no caso, por isso tem esse nome, San Diego Comic Con. Então, sem mais delongas, segue o baile. Pessoas, vamos começar por ordem cronológica, vamos começar por assunto, como os senhores preferem. Ah, vamos pegar a editora, né? Editor é muito bom, por editora, então... O senhor Eunuco, o senhor me diga aí o que você viu de... Até agora, interessante, pela primeira editora da qual vamos falar, que é a que você vai escolher. Ah, eu vou começar falando com a DC e com o mapa astral, como o Inferno falou, da porra do Grant Morrison. Caralho. Mapa astral de viados para viados. Exatamente. Cara, é muito ácido aquilo, cara. Porque basicamente o que aconteceu, ouvintes, é que o Grant Morrison resolveu tomar alguma coisa muito forte. E fez o tal do mapa do Multiversity. Ele conseguiu pegar todo o universo da DC, todas aquelas coisas escrotas, transcendentais, que ninguém nunca entendeu, e colocou no papel. E ficou algo colorido, ficou algo paz e amor, bicho, com frequências vermelhas. Né, cara, ele colocou um sistema de frequência vibracional do espectro de luz, do ultravioleta até o infravermelho. Sabe o que é isso? Isso é maconha. Perdão. Tem que ser muito viado pra entender dessas porra, né? Cara, mas assim, eu tava olhando aquilo, desculpa, rapidinho, eu tava vendo aquilo e eu tô meio confuso, cara. Pelo seguinte, a gente tinha o multiverso lá com os 52 universos na época da crise final. Depois teve o reboot, eu não sei como que ficou isso, como que ficaram esses universos. Mas os conceitos que tem ali... São conceitos que apareceram na crise final. Na crise final não, mas na época da crise final, eles foram bastante explorados na crise final. Que é o limbo, a sangria, e ele deixa bem claro, o limbo é onde estão os personagens esquecidos. A sangria é o plano astral, é a realidade. A sangria é o que não, a sangria é o que liga todas as terras. Todas as terras. A sangria é como se fosse um mar, um oceano. Astral que une todas as terras. Também isso, é o reino exatamente. Mental, o reino dos psíquicos. E aí, assim. quando a DC comprou a Wildstorm, a Tron Authority para ser o elo de ligação de todo o multiverso da DC, né? Porque eles têm a balsa que viaja pela sangria, que teoricamente seria o único. Ela não é uma máquina, a balsa é um ser vivo, né? Seria o único ser vivo capaz de fazer isso. Eu fiquei em dúvida pelo seguinte, ali, é que assim, eu tô, não me perguntem por que, eu tô relendo a crise final, tá? Com vários tie-ins. E ali tem muita coisa que foi apresentada. Por que você faz isso, mano? A pessoa é masoquista, só pode. Eu acho tá que certo que a gente sabe que ela é, mas agora ela tá passando os limites, cara, ela tá passando. Eu ouvi o podcast duplo do HCast de um outro que eu não lembro, os caras explicando a crise final, eu resolvi ler pra ver se agora eu entendi, cara. Eu acabei de ler A Morte dos Novos Deuses, velho. Pelo menos eu não vou ler. É tão ruim assim? Não, não é. Nunca li. Não, não é ruim que nem falam, não, mas tem algumas não coisas. É ruim, é confuso. É muito confuso. Mas enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas assim, tem muita coisa. Tudo que eu vi nesse mapa astral do Grant Morrison é o que tava valendo nessa época, sacou? Cara, mas você confuso. Você aquilo sabe... tá valendo? Léo, você sabe que o Grant Morrison é um saudosista, né? Então ele pegou todos esses conceitos metafísicos do universo e tacou tudo dentro da porra do desenho. Se você parar e analisar, tem algumas coisas bem interessantes. Ele colocou até mesmo uma tal de uma barreira da força da velocidade. Ele tentou explicar a força da velocidade do Flash. Sim, mas não só isso. Tem a fonte, cara. O último. Tem a fonte. Limite externo. O limite externo é a fonte. E antes da fonte tem a tal da esfera dos monitores. Ou seja, ele colocou até mesmo a faixa onde existem os monitores na porra do universo. Então, é aí que eu fiquei confuso. Quer dizer, o que tava valendo antes do reboot tá valendo, então? É, mas só que no final... Peraí, explica. Future End vai aparecer não. O monitor. Então, o que acontece? No final desse... Teve uma série agora da DC, acho que foi o início do Future End ou alguma outra série, que apareceu um monitor. Então, existem os monitores nos 952. O que me dá a entender que... Talvez o Grant Morrison esteja sacaneando a própria editora para quem trabalha e tenha feito uma merda muito grande ou uma coisa muito foda. Dá a entender que o reboot, na verdade, nunca foi um reboot. É só mais uma das malditas terras alternativas. Já pensou se eles metem, cara, que essa aí é terra, sei lá, 35? Na verdade... Nossa. Cara, no mapa, eu tô olhando agora, tem cinco terras, que tem 1, 2, 3, 4, tem 6 terras que só tem só uma interrogação em cima. Vai que... Então, aqui tá, essa HQ do Morrison, se eu não me engano, ela não vai valer na cronologia dos Novos 52, mas é alguma parte, tipo, os Novos 52, tá lá, mas como se fosse uma terra mesmo, isso que vocês falaram vai ser mesmo. Se eu não me engano, vai aparecer todas as terras, tipo, se pá, que aparece o antes do Novos 52, sabe? Vai ter a terra também... Os personagens do Watchmen antes do Alan Moore pegar, né, e transformar. Vai ter até do Super Coelho, ou Diablo 4, assim. Não, mas assim, isso é exatamente isso que a gente tá discutindo. Na verdade, isso já era a realidade do universo antes do reboot. E o Sorg ia dizer que... Pra mim, cara, isso parece que deram uma terra do multiverso da DC pro Morrison brincar, sabe? Pô, tanto que você vê a capa da primeira revista, tem um Superman negro, tem um alienígena com a roupa do Lanterna, tem a Mary Marvel e tem um coelho, Super Coelho, Capitão Coelho, sei lá que porra. Capitão Cenoura, o senhor tem a respeito com o Capitão Cenoura, tá? Então, pra mim, cara, isso é tipo, Tom Morrison, faz o que você quiser com essa terra, porque a gente sabe que vai vender, porque tá o seu nome aí, você surta, sabe? Você tem. Tá livre de amarra cronológica pra fazer o que você bem entender. Sabe? Aí no fim, se der merda, DC fala que é uma terra paralela que foi apagada e não afeta em nada a cronologia do universo DC. Principal, ou se vingar, depois eles dão um jeito de enfiar isso no dentro da cronologia da DC, com o Batman, o Super, essas coisas, cara. Não, aí que tá. E, tipo, não vai, vai ser a far mesmo, que nem o Sorgin falou, isso é uma brincadeira do Morrison, mas se der merda, tipo, eles não vão falar, uma terra paralela, são várias terras paralelas, entendeu? Tipo, sim, se der merda é uma da... Eu acho que então, da frase se que eles usam merda, lá dentro... Pera aí, Rafa, só rapidinho. Se der merda é isso, vai ser uma das terras, das 52 terras que existem no universo DC, e isso não influi em nada no universo principal, sabe? Se for ruim de venda, se os nerds americanos começarem a falar que que merda, não tem entendendo porra nenhuma, não sei o que lá... Pronto, cancela tudo. Vai passar pra uma outra coisa. Vão dar outro personagem, alguma outra coisa pro Morrison fazer e boa. Cara, eu acho que a frase recorrente lá dentro da DC agora não é terra paralela. Só mais uma terra. Tipo, qualquer coisa que inventa outra terra. Só isso. Quando o pessoal tava falando do Multiverse, tava até rolando esse boato de que era bem capaz da terra pré. 952 aparecer mesmo. Eu lembro de terem falado isso. E cara, eu vou te falar, eu ia achar sensacional se o... Se o Grant Morrison falasse, ó, essa terra aqui é a Terra 37, todas as outras continuam valendo, e é isso aí, cara. Portanto, porque eu me amarro no conceito de multiverso pra caramba. E por mim, cara, quadrinho viveria de ciclo. Você fica, sei lá, 10, 20 anos em um, com um ciclo de histórias, deixa os caras até envelhecerem se quiser, daqui a pouco você faz um reboot e pronto, é outro universo. Aquele lá continua vivo, se quiser revisitar, revisita. Mas, Léo, rapidinho, só pra gente encerrar, eu acho isso legal também, eu acho legal a Terra 2 que eles estão fazendo lá, por mais que o pessoal critique que, ah, tá violento, Batman usa arma e dá tiro, não sei o que lá, eu acho isso legal de pegar os medalhões, assim, e alterar, sabe? Pô, agora na Terra 2 tem um super-homem que é negro, que é a cara do Obama, mas enfim, sabe, eu acho essa coisa legal, eu acho que tinha que ser isso. Deixa o Morrison surtar, sabe? Pegar os conceitos da DC e fazer o que ele bem entender. E, pô, é uma terra à parte e foda-se, sabe? Pira, cara. Eu acho que ia ser muito legal. Apesar de ser o Morrison, de ninguém vai entender porra nenhuma, né? Mas enfim. Eu só quero saber uma única coisa, tipo, só pra encerrar. A única dúvida que eu tenho: por que nessa porra desse mapa astral aqui a Terra 10 tá com X? Será que a Terra 10 é o universo antigo? É a Terra dos X-Men. Não, mas peraí, cara. Esse negócio aí do Morrison de não entender nada, daí eu acho que é meio exagerado, cara. Dá pra entender sim, ah, vai, se você ficar... Luke, a gente vai entendeu, Luke. Vai falar que você leu os Sete Cavaleiros da Vitória lá, na boa, captou tudo que ele queria, todas as referências e pá, seu fodão. É. Ah, não, porque eu ainda não li os Sete Cavaleiros da Vitória. Então a gente encerra então agora, Meritio. Então, o senhor leia e depois a gente conversa. Nuco, a Terra 10, ela não foi definida pra ninguém na época do multiverso, eu acho. Mas, vamos prosseguir, deixemos isso para lá. Prosseguindo, o que mais temos da DC? O que mais tem no painel DC além de quadrinhos? Tem as séries de TV que eles estão colocando agora e aquele negócio que eles falaram que fodam-se vocês, o universo dos filmes é diferente do universo das séries. E tem aquelas quatro, tipo, saiu um teaser que eu achei muito legal do Flash, que pelo visto a série vai ficar bem assim, dentro do espírito do personagem dos quadrinhos. Qual deles? Um que ele tá correndo... Ah, qual deles, eu quis dizer? Wally West, Barry Allen... Eu acho que eles vão pegar a inclinação, assim, de personalidade do Wally West, mas vão tentar colocar aquele clima de aventura que tinha o Barry Allen da Era de Prata. Vão fazer essa mistureba, vão pegar uma série que chega a ser até ingênua, bobinha, aquele negócio do herói que faz o que é certo... salva o mundo e acabou, e vão pegar o Wally West pra ser o pivô de personalidade, porque é o Flash que todo mundo conhece. Vocês viram a foto do Arsenal, que vai aparecer na série do Frecha? Vi, é o uniforme do Frecha, só que vermelho, né? É, cara, muito... Que original! Aí. É muito original, cara. Eu acho que é o seguinte, eu acho que Arrow começou com uma aposta que ficou até consolidada, mas eles tentaram fazer a versão do Batman do Nolan pro Arqueiro Verde. Deu certo. Aí chegou na metade do caminho e eles falaram, vamos colocar super-herói nessa porra que super-herói vende. Aí começou a ter as referências ao universo da DC, Esquadrão Suicida, Exterminador, Fórmula Miraculo. Ou seja, eles começaram a tentar construir o universo super-heróico. Tanto que o próprio Flash faz o seu debut na série do Arqueiro Verde. Você tem a porcaria do aquele negócio pra fazer colisão de átomos que explode e ele acaba sofrendo aquele acidente com raio no meio disso tudo. Até foi uma maneira de atualizar a transformação dele em um instrumento humano. Só que não sei qual o caminho que eles vão seguir agora. Eu não sei se eles vão querer construir aquela coisa do universo urbano da DC, onde todo mundo é normal, mas sabe que existem super-heróis. Ou se eles vão realmente fazer tipo o Smallville e tacar super-herói pra porta direito. E agora que eles falaram que nesse universo, pelo menos a princípio, não tem nem Batman, nem Super-Homem, eles vão sair tacando tudo que é herói e vilão classe B pra tentar não pegar na franquia do cinema. isso. Cara, pra mim, a série do Arrow é muito Smallville, sabe? Olha, cara. Isso aí que eu. Além de ser Smallville, mas eu não assisti, mas me disseram que é muito bom. Isso que eles falaram vem de encontro com o que a gente discutiu na semana passada, que eu espero que tenha entrado no ar, porque se não entrou no ar foi culpa. Não vou falar. Que é aquela história da. Minha não foi. Tinha que ser do preto. O outro preto. Que é aquela história do. Realmente, os universos da DC no cinema e na TV vão ser separados, né? Então não vai ter, pelo menos de início, um Batman e um Super-Homem. Na série do. Seja do Flash, seja do Flash. Só uma questão. Vir ao encontro é quando coincide. Vir de encontro é quando é oposição, tá? Ah, vá, é mesmo? Que seja. Prosseguindo. Por que você não tenta fazer isso com Dadá pra ver se é bom? Tenta dar aula em português pra ele, vai lá. É porque não é bom, é inútil. É, Dadá, se tivesse falado isso pra ele agora, ele tava sangrando pelo nariz. Não, ele ia pedir pra eu explicar melhor, cara. E o podcast ia ser só sobre isso. Não entendi, mano. Você pode falar melhor? Entendi. Mas vamos seguir. O que mais a gente teve da DC até agora? Só pra constar, meu caro ouvinte, a gente ainda tá no meio da Comic Con, então... Provavelmente vocês vão colocar aí nos comentários. Ai, vocês não falaram do assunto tal que eles falaram no domingo. É porque ainda não é domingo agora, quando estamos gravando. É domingo. É sexta-feira à noite e tá 9 graus aqui na minha casa. É, se fode aí. Peraí. Não teve a convenção dos escritores do Batman aí também? Ah, é o dia do Batman! 75 anos do Batman! O que temos aí? É o Frank Miller, né? Eu fiquei. Frank Miller foi? Eu fiquei abismado. Foi? Ele foi lá e ninguém morreu. ele não babou, não? Não falou que tudo que fizeram do Batman depois dele é uma merda? Esse aí é o cara barbudo que vive no castelo lá que fala, Sorg. É o adorador do Dr. Serpent. Não, mas então, essa convenção, se eu não me engano, foi o Grant Morrison, Frank Miller, o Scott Snyder, o Jim Lee, o Dennis O'Neill e o Neil Adams. Acho que foram esses mesmo. Eles começaram, tipo, foi a maior babação um do outro, sabe? Só faltava um chupar o pau do outro. Que... Cara, o Frank Miller tinha dado um... eu gosto disso, eu gosto... O Frank Miller devia ter dado um tiro no Scott Snyder, cara. Não, o Miller bateu mal com ele, o cara, falando... Ah, tô gostando do seu trabalho, o diabo a quatro. Enfim. O dinheiro não faz. algo mais a ser dito da DC? Acho que é isso, né? Até o presidente do Batman. Mais uma foto do Batman da depressão, né? Sim! O Batman da depressão! Coitado do Batman, né? Só parece triste. Aliás, cara, o queixo. Putz, que aquele queixo de bunda. Isso, exatamente isso que eu ia falar, cara. O queixo de bunda dele parece que tá com silicone, velho. Porque mesmo de lado destaca, assim. Sabe o que ele parece? Ele tá parecendo o Queixo Rubro, aquele personagem dos Padrinhos Mágicos. Nossa. Vocês obviamente não sabem de que eu tô falando. Mas eu enfim. Sei, eu sei. Eu sei também. Então, tá bom. Cara, ele tá igualzinho. Tem melhor, e além disso... Cara, pior, cara. Sabe a vaca e o frango? Pega a bunda daquele cara capeta. E bota no queixo. Do lá. Capeta. O bunho de fora. Bunho de fora, mano. Caraca. Bunho de fora. E outra, colocaram no. Lá na Comic Con o capuz e a capa do Batman. Ficou muito parecido com um certo Batman, que é um certo leitor, né? Nossa, não gosta. Né, Joquinha? Na verdade, eu achei que tá muito Batman de borracha do Tim Burton, cara. Aquilo tem um jeito de que o Ben Affleck não consegue nem se mexer lá dentro. Aí você é o Batman do Nolan, cara, a mesma merda. Armadura total. Não sei. Eu não vou criticar, cara. Eu quero acreditar que o Ben Affleck vai mandar bem. Eu achei o uniforme dele mais orgânico do que o da trilogia do Nolan. Não é uma armadura, né, cara? Exato. Eu acho que é isso. É menos uma... Até você vê que é um tecido grosso, alguma coisa assim, né? Mas não é uma placa, uma armadurona. É isso aí, eu curti. Me fez lembrar aqueles caras que usam spandex, que eles gostam de transar vestindo roupa de látex. Já viu? Meu Deus do céu, é, eles botam roupa de látex dos pés à cabeça, só foi que eu com o peru de fora. Aí eles transam se pegando látex com látex. É muito bom. Nossa! Que errado. Não é não, cara, é escroto. Não, não, não. Você já tentou? Não, eu já vi, não. É estranho. Eu não tentei porque não achei látex pra ter esse meu tamanho. Meter látex na terra pra descobrir o inferno. É, não, eu acho impressionante que o inferno é tão gordo que o látex, que é um tecido que naturalmente estica, não tem o tamanho dele. Mas há limitações pro ser da cidade. Ela não é feita pelo Reed Richards, entendeu? Há limitações. Agora me lembrei, eu vi um, cara. Tem um vídeo legal depois. Depois eu te passo, inferno. Eu vou passar vou botar no post do podcast. Ah, beleza. Muito bom. Vou botar um vídeo pro sinal pirar de novo. Algo mais a dizer da DC? É não, chega de DC. É. Não, né? Além de que é uma editora de merda, falei. É. Marvel, falando em editora de merda, a Marvel, o que que anunciou alguma coisa de útil, relevante ou embasbacante? Nada. Cara, deixa eu falar. Fala. Fizeram o painel lá do Spider-Verse, né? Que é o multiverso do Homem-Aranha, né? Meu Deus. Aí tava lá o Dan Slott, o Mark Waid. Eu não sei porque caralho o Mark Waid tava nesse painel, né? Tomara que ele bote de dinheiro. Tomara que ele bote escrever alguma coisa do Homem-Aranha, né? É, o Nick Spencer, o Humberto Ramos tava lá e tal. E aí ficaram naquela, né? Nossa, que o trabalho do Slot é muito bom, não sei o que, tralala, trololó. Então, né, cara, o Spider-Verse é um negócio muito bizarro, né? É um negócio muito estranho, porque o Slot falou que vai usar todas as versões que já saíram desde a criação do Homem-Aranha até hoje nesse sei lá o que é, se é uma saga, se é um universo paralelo, sei lá que caralho que é, né? E diz ele que vai usar tudo, todos os Homens-Aranhas. Aquele, o Peter com seis braços, o Aranha de Ferro, o Superior Spider-Man, Aranha Escarlate. Ben Reilly. É, ele vai usar tudo. Diz que ele vai surtar e vai usar todos os Aranhas, cara. E pra ser sincero, eu tô curioso, que isso vai ser uma merda tão grande. É igual eu lendo Future Ends, cara. Eu não sei porque que eu tô lendo aquilo, é muito ruim, mas eu tô lendo. E o Spider-Verse acho que vai ser a mesma coisa. Vai ter o Aranha de Ferro? Eu quero ver o Aranha de Ferro. Aranha de Ferro era foda. Aranha de Ferro não sei, mas tem o Porco-Aranha. Sim, mas cara. Ele são todos mesmo, tanto em momentos diferentes, né? Que nem o Aranha de Seis Braços. Foi um momento que deu uma merda daí e ficou com seis braços. Como de outras terras, vamos dizer assim. Tá, vai, ó, no post vai ter um Aranha no ar. Tem um Aranha mangá. Tem um Aranha lobisomem. Tem um Aranha de armadura. Vai ter aquele o Aranha, que é um Aranha chicano. É o Aranha. Aranha. E, cara, eu tô vendo uma personagem nesse pôster que eu acho que a Marvel mandou um spoiler brabo. Eu acho que é a Silk usando a roupa do Homem-Aranha. Será que não é a Garota Aranha? Não. A filha do... A May Parker naquele... Não, ela aparece aqui. A May Parker tá aqui. A May Parker de um futuro lá que ela vira Garota Aranha, não é? Isso. Sim, mas ela usa a roupa do Ben Reilly e ela tá no mesmo pôster. Então... Tô mandando até a imagem pra vocês darem uma olhada. Ela tá no mesmo pôster. Eu sei lá, acho que eles deram um spoiler da Silk usando a roupa do Homem-Aranha. Que é essa que tem as garrinhas atrás, Green, tipo o Superior? Bom, é aquela que tá lá em cima, na... Ah, já vi. Tá em cima é de cabelo preto. Tá em cima do Homem-Aranha tá com a barra de chocolate. Isso, lá embaixo você tem, embaixo do Homem-Aranha mangá, a May Parker, que é a Mulher-Aranha do futuro. Vai ter até a Gwen Stacy como Mulher Aranha. É. Vai ter o Aranha no ar, cara. Vai ter. O Slot falou pra eu usar todos. Eu não sei que caralho tá, assim, que ele foi fazer. Ali tá a Mulher Aranha. Tem até a Mulher Aranha Ultimate ali, que é um clone do Peter Parker Ultimate. E tem o Macaco Aranha, que eu prefiro não saber. Nem eu. Não, mas pera aí, rapidinho. Corpo Aranha. Só explicando o que o Sorg falou, vai ser uma saga, né, dentro do universo do Aranha, e vai ter também algumas edições especiais, se não me engano vão ser seis. Vai um focando em cada Homem-Aranha, Mulher-Aranha, de um universo diferente. Vai ter um do Aranha Noir, com o mesmo criador dele, eu esqueci o nome dele agora. Vai ter da Mulher-Aranha, que é a Gwen Stacy. vai ter um novo Homem-Aranha mangá, né, aquele lá, é um outro, vai ser escrito pelo vocalista do My Chemical Romance, e vai ter um focado, tipo, literalmente falando, né, o que aconteceria se o Homem-Aranha fosse picado, se o Peter fosse picado por uma aranha e se fosse um gibi de terror. Tanto que é um escritor de livros de terror que vai estar escrevendo. E se eu não me engano, também vai... Eu acho que vai estar só um que o Homem-Aranha roubou aí. Vai ter uma série chamada Scarlet Spiders, em 3 edições, que vai ter o Kane, vai ter o Ben Reilly como Homem-Aranha, e vai ter a Jessica Drill, do Universo Ultimate. Nossa senhora, cara! Em uma série vai ter Ben Reilly, Kane e... E a Mulher-Aranha do outro universo, ou seja, os três... Tem uns três Scarlet Spider. A Mulher-Aranha em Ultimate é até um personagem legal, cara, mas porra. Ah, bicho, assim, como um universo fechado, né? Centrado em si mesmo. É, como algo temporário, de repente pode até ser divertido. Sabe o que isso me soa? Isso me soa aquele capítulo do desenho do Homem-Aranha, onde ele encontra as versões alternativas dele, e no final ele acaba encontrando o Stan Lee. Cara, deixa eu perguntar, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. O Wade estava lá pra falar do apesar de ser o painel do Spider-Verse, ele estava lá pra falar do Demolidor. Mas eu queria perguntar pra vocês como que o Spot vai encaixar a parada da menina lá que foi picada pela mesma aranha do Peter nessa zona toda, cara. Ele não precisa explicar. Ele não vai ter nada a ver, cara. Mas você não vai ser fechado, né? Não vai ter nada a ver. Não vai ser. A garota vai ser parte da série regular, já foi explicado na última edição. Ela, na verdade, foi explicado que quando ela foi mordida, o Ezequiel encontrou ela e a protegeu por causa do Mornum. Só que deixou. O Ezequiel é o velho totêmico lá, isso, né? Isso, o Slot tá voltando com a saga dos poderes totêmicos. Meu pai, ele venceu, cara. Então ela de certa forma, ele tava usando presa. Ele tá usando uma saga de merda pra fazer um retcon de merda. Ela tava lá presa. Lave sua boca imunda antes de falar mal dessa série. Uepa! Puxa, ela tava presa porque... Que isso? Você gosta disso, Luquinha? Eu nunca para, peraí. Gosto, cara. Eu quero ouvir isso. Eu gosto pra caralho. Você gosta? Luke, você está defendendo o Homem-Aranha totêmico, é isso mesmo? A série do Vampirinho, você gosta daquilo? Aí é por isso que ele pergunta por que ainda é estagiário. É. O inferno, derruba ele. Não, agora eu queria derrubar ele com uma voadeira no peito. Assim que eu queria derrubar ele agora. Com a cadeirada nas costas. Foi muito bom, Luke. Obrigado, Luke. Tchau, Luke. Tiro com espingarda de sal. Obrigado pela colaboração, Luke. Prossiga. Aí o que acontece? A porra da mulher ficou presa a vida inteira por causa do Morlun, com medo do Morlun. E aí, pra variar, o Homem-Aranha vai lá e liberta ela. Oi, eu sou o Homem-Aranha, pra gente conhecer, caralho, quatro. E eles começam a se pegar. Cara, o King vai morrer aos poucos lendo isso, cara. Ele já leu. Não, cara, mas na hora que desenvolver essa merda toda, cara, ele vai... Acho que um pouquinho, ele vai morrer, cara. Não sei, cara. O King é calejado, Sorg. O King é velhaco. Eu acho que quem vai sentir isso de verdade é um ex-membro do site. Ratinho! Ex-membro, tio? Um ex-membro igual o King, que é ex-membro. Ratinho! Não, é diferente. O King é membro licenciado. Agora, diferente. Porque ex dá aquela conotação de que foi banido, expulso, deletado. Entendeu? Não, o King é tipo Batman Liga da Justiça, só me chamem se der merda. O outro realmente é tipo Guy Gardner, rua. Mas vamos prosseguir, já... Cara, eu tô prevendo muito mimimi, velho, por causa disso, mas enfim. Mas peraí, o Léo... Igual técnico de futebol, vai descobrir pela imprensa o que aconteceu. É. Igual técnico do Flamengo, é demitido pela imprensa. Não, mas peraí, só continuando a Marvel rapidinho, eu tava vendo aqui, o Rick Remender, ele anunciou que vai sair uma graphic novel focada no Ultron, né, que vai ter desenho... A Fúria de Ultron, né? Isso, que vai ter os desenhos do cara da X-Force, esqueci agora o nome. Ah, o Jerome Openha. Esse mesmo. E ele também falou... ele falou que, tipo, vai ser a piada mortal do Ultron. Ai. Ah, meu Deus do céu. Isso é pra 2015, é perto de quando saiu o filme, é só pra dar hype pro filme. No final, o Ultron vai contar uma piada, o Capitão América vai pular 1-0-1-0-1-0-1-0-1. Os dois vão falar 1-0-1-0-1 e vai acabar assim. É, mas isso aí é só pra dar hype pro filme, que vai ser em 2015. E antes disso, sai a revista da Mulher Thor, que não é Thor, né? Sai em outubro, né? É, outubro. Aham, e também vai ter a nova saga, né, da Axis, que vai ser o Magneto contra o Zola e o Caveira Vermelha, e... Avengers vs X-Men 2, a Vingança. É, não, não, vingança, é, cara. É, vai ser, mas só que nessa vai ser Vingadores unidos com X-Men, né? E nos Vingadores vai entrar a Angela, né? Vai. É, porque a Angela vai ter lance da Angela. A Angela é a filha bastarda do Odin. Exato, a Angela é a irmã. Ah, não, sim. Não, eu sei, mas ela vai estar no meio dessa saga também? Ela vai entrar pros Vingadores. Nessa saga ela entra pros Vingadores. Sai dos Guardiões da Galáxia, porque ela vai aparece vai ser no filme. Vingadores, os Vingadores com Tony Stark superior, o Buck, a Medusa. Falando nisso. Capitão América Falcão. O Gaiman não falou nada, né? Referente a ela ser filha do Odin, né? Não, mas o Gaiman tá cagando, andando, dinheiro tá entrando no bolso dele. Ah! É. O Gaiman já doou, a Angela não é do Gaiman, é da Marvel. Ele doou pra Marvel quando ele ganhou o processo lá com o Todd McFarlane. Ele vendeu o Miracle Man e a Angela foi de bônus. É, tipo, foi. Confiamos, né? Por mais que ele tenha brigado pra tirar ela da Image, por ser uma criação dela e tudo mais. Fica pra nós, né? O Gaiman deve olhar hoje e falar, foda-se, Angela, né, cara? Caguei pra essa personagem, né? É, cara. É aquela do Spawn. Spawn de que é rola? Spawn o quê? Caguei pro Spawn. Caguei pro Spawn também. Caçadora de Spawn. Ah, vai caçar pau. É. Ah, e também tem uma outra coisa, porque não bastasse eles colocarem um Capitão América Negro, eles vão colocar o Capitão América Negro com os Vingadores do Gueto, que vai ser Capitão América e The Mighty Avengers. É que na verdade não vai ser o Capitão América, né, cara? O Steve Rogers vai ter um problema no soro do super soldado, né? Que ele vai envelhecer, vai ficar fudidão. Aí ele vai pro asilo e o Falcão vai assumir o uniforme do Capitão, mas não vai ser o Capitão América, né? É, o Steve Rogers vai ser tipo o Batman do futuro, vai ficar sentado numa cadeira, velho, pitou, sabe mais, dando ordem nos outros. É. Muito bom. Algo mais que temos a dizer da nossa querida Marvel? Só mais um pra encerrar. Ah, tem coisa, né, pra cacete, né? Vai, só. Ah, mas senão a gente vai ficar a noite inteira. É só, tem o... Vamos fazer, falando em retcon, né? Vamos fazer um retcon do Demolidor, né? O Wade vai falar que a mãe dele, do Matt, não saiu de casa porque ela foi virar freira, enfim. Ela foi porque ela era... Sofreu abuso físico, né? Ela era espancada pelo Jack, né? O pai do Demolidor. O Demolidor vai descobrir e fica muito puto, tanto que ele vai lá no túmulo do pai dele e aí risca o túmulo do pai dele, tá escrito bom pai, não sei o que lá, né? Diz que ele quebra o túmulo e tal. Ele idolatra o pai, né? É. Diz que o pai dele é o cara mais sensacional do mundo, tal, com aquela história toda de que o pai dele resolveu perder a luta e ser morto lá pelo mafioso só pro filho dele não ver ele perdendo. Eu gosto da origem do Frank Miller, onde coloca que o pai dele foi morto pelo rei do crime. Eu acho bem legal isso. Que sim. Até foi aproveitado no filme do Affleck. Aliás, a Marvel tá aproveitando. Provavelmente a gente vai ver mais coisas do gênero. Os caras vão aproveitar o original sim pra meter um retcon pra caralho nesse. Já fez isso, cara. Já fez isso. Sim, A Marvel faz retcon a cada edição. Tem Alzheimer puro. Normalmente. Aí dá merda, eles esquecem, né? Ele fala, não, quê? Não, não teve nada disso, não. Eu falei isso? Quando eu falei isso? Normalmente eles são mais sutis, entendeu? Eles simplesmente falam. Eles deixam de falar de algumas coisas, assim, não, aquilo lá não vale mais. E fazem algumas alterações sutis. Essa aí não. Cara, hoje original sim é pra meter retcon. Falou, a gente tá fazendo evento, a gente vai mudar isso, isso, isso e isso. Não é típico da Marvel isso. O Léo tá fazendo igual o Borghetti, né? Batendo na mesa. Tá o Gorba, é? se não me engano, no final da saga, o Nick Fury, ele até o Vivia, né? Falaram isso nos comentários sobre ele. E isso tá alguém rolando. Isso? Não, isso daí é um boato. Porque na última edição, o Nick Fury não quer? Sim, não entendi. Ele vai virar o Vigia? Na última, não. Isso é boato, só. Ele é boato. Porque na última edição do Original Sim, tem aquele negócio de que o Nick Fury tá aí envelhecendo, que o soro lá dele não tá mais funcionando. Foi por isso que ele começou a usar aquele monte de MVA pra imitar ele. E fica subentendido que foi ele que matou o Vigia. Tanto que na última página aparece ele com um traje de combate, com uma porrada de armas, no estilo Life ou DGC, segurando os dois olhos do Vigia numa mão. Então fica subentendido que foi ele que matou. Mas a série não acabou, né? É, isso aí é aqueles cliffhanger que eles deixam pra chocar só, né? Uhum. Convenhamos. Na edição seguinte, ele mostra lá que ele achou os dois olhos assim caído. Olha, assim, eu achei. Tipo, por isso que acabou com ele com os olhos na mão. Assim. Não, tava aqui, olha. Mas esse, são duas bolas. Alguém perdeu? Não são duas abajur? Cara, que sensacional. Bom, o que mais tem? Tem as mudanças que voltam no Hulk. Ele vai voltar a ficar inteligente por causa do Extreme. É, porque ele vai aplicar o Extreme patenteado no Stark, do Steve Jobs lá, e vai virar inteligente. Eu gostava da fase que ele era inteligente. Eu gostava da fase que ele era inteligente pelo Peter Davids, agora eu não sei. Sim, essa fase é muito boa, cara. Tem aquela revista clássica, né, que os heróis carregam o Hulk nos ombros, né? É a fase do tchauzinho. Professor. Eu tinha essa revista. Aquela muito fase bom. Do Peter Davids que era desenhada pelo, acho que o Dave Keon lá, puta, aquela fase é muito boa. Tirando os desenhos, né? É aquilo, vamos fazer uma porrada de mudança nos personagens principais pra alavancar os Vingadores 2, né? Aí o que vai acontecer? O Hulk vai ficar inteligentão, vai tentar acabar com toda a radiação gama no planeta, inclusive afetando aqueles que têm poderes por causa da radiação gama. Então ele vai sair na mão com o Mulher Hulk, vai sair na mão com um líder. O Vermelho, o líder. Vai ser basicamente um Hulk smash com todo mundo. Que é vai ser uma merda. Mas não sabe o que vai ser. O que aconteceu com o Rick Grimm? Com o Rick. Ele não é o tal do G-Bomber? Que seria uma versão... Bombagá. Acho que é isso. Não, sabe o que vai acontecer? O Hulk vai chegar à conclusão de que ele tem que acabar com todo o armamento nuclear do mundo, vai destruir todas as armas nucleares, mas aí vão criar um clone do mal dele, e a Warner vai processar a Marvel por plágio, é. Com fio de cabelo vai colocar bem escrito no peito, homem nuclear. Homem gama. Entendedores entenderão. Eu tô com esse filme na cabeça até agora, puta que pariu. Eu gostava que o Isso que o Inferno falou é o primeiro arco do Peter David. Tipo, o Hulk, o Rick e mais, sei lá, o agente da SHIELD, eles se juntam pra detonar todas as bombas gamas. Olha, vê, porque a gente não está falando do Peter David agora. Não estamos falando de bons arcos do Hulk. Estamos falando de New York Comic Con. Ô, cara burro! E o que mais temos acontecendo da Marvel? New York Comic Con? É, New York Comic Con. Vai sair um desenho ali. É pertinho. Vai sair um desenho novo, né, chamado Iron Man e Capitão América Heroes United. Que vai ser todo em CG. E vai ser basicamente Vingadores pra ir ao ar em um desses caras da Disney On Demand. Vai ser uma merda também. Cara, vão encher todos os tipos de merchandising que podem com os personagens até o filme sair. É possível, concordo. Bom, eu tô vendo aqui a capa dos Mighty Avengers, cara, tá muito esquisito. Cara, aí só tem o Mighty Avengers, ou os Avengers do gueto. Tá muito esquisito o Falcão com a roupa misturada dele com a do Capitão América, cara. E o pior, cara, tem o Blue Marvel. Muito tosco. Tem o Blue Marvel, tem aquela Capitã Marvel que depois já passou a se chamar Photon. Tem os dois Power Man, o Luke Cage e o maluco novo, um garoto novo que é o novo Power Man. Ou seja, literalmente vai ser os Avengers do gueto, mano. O Blade, The Ghetto Avengers. E aquele Homem-Aranha ali, eu não sei o que ele tá fazendo. Só se for o tal do Miles Morales do universo 313. Ele conseguiu convencer o Nick Fury a arrumar uma vaga pra ele nos Vingadores. Tem aí também. Acabei de ver a desculpa, Luke, é que isso aqui eu tenho que falar, cara. Informação, essa aqui é informação relevante, mais importante. Vai ter um novo Nomad, cara! Sim, vai ser o filho do Zola. É, o Ian lá. Por que que vão fazer um novo Nômade, velho? É o moleque que o Capitão América cuidou quando tava lá na Dimensão Z. Meu pai amado. Enfim, prosseguindo, o Luke Luke ia dizer quê? Que o Ronin aí da série é o Blade, ou seja, só Vingadores Negros mesmo. The Black Avengers of the Ghetto, mano. Quais são os poderes do Nômade, que eu nem sei, cara. Cara, o Nômade simplesmente era um super, hiper, mega artista marcial. Antes era uma mulher lá, que eu não sabia qual era a origem dela, só sabia que ela era japonesa, tinha alguma coisa a ver com a Tríade, sei lá o quê, e com a Hydra. Depois ficou sendo o Gavião Arqueiro, naquela época que todo mundo pensou que ele estava morto. E depois ficou sendo Blade. Não tem nenhum poder. O Ronin seria só um ninja qualquer. O poder dele é ser cabeludo e ter o peito de fora, peito peludo de fora. Ah, deve ser isso. E mais estranho que o nome Ronin é de samurai, mas eles colocaram isso pro ninja, vai entender. Ah, cara, de novo, é melhor não pensar muito nisso. Mas vamos seguir, galera. Algo mais a falar de Marvel, DC ou quadrinhos em geral? Nada da Image? Não, da Image. Não, tem um da Image. O quê? Ah, o Jeff Lemire vai sair da DC e vai pra Image agora. E daí ele vai escrever uma HQ. Tipo, ele vai escrever uma HQ agora sobre um roubo. Tipo, de um menino roubo fugindo de caçadores. E o Todd McFarlane, ele anunciou que o Al Simmons vai voltar a ser o Spawn e que agora ele tá procurando algum escritor, tipo, peso pesado da Marvel e da DC pra escrever o Spawn. É, mas o Jeff Lemire não vai sair da DC, né? Vai, eu acho que ele vai escrever uma série vai, sair de vez. Ele falou que o tinha lá uma carta dele pra ele ficar na DC por um determinado tempo, já acabou e agora ele tá ficando na mula. Cara, ele tá com muito culhão aí, porque ele deve ganhar mó nota na DC, cara. Ele só vai ficar. Ele tá escrevendo agora, atualmente. Ele falou que escreveu o Arqueiro Verde, né? Você tá escrevendo aquela Liga da Justiça com o Homem Animal. O Arqueiro Verde dele acaba em outubro. Aí ele vai escrever essa liga até a edição 13. E o último trabalho dele vai ser do Jovens Titãs da Terra 1, eu acho. Aí depois ele vai ficar na Image. Que o contrato. Lembra o nome? O contrato de exclusividade dele já acabou. Não, por isso que eu acho que ele não vai pra sair da DC, eu acho que ele vai começar a escrever na Image. Porque assim, cara, ninguém, o cara que tá com moral hoje, ninguém tá assinando contrato de exclusividade. O Wade tá fazendo um puta trabalho na Marvel no Demolidor, mas ele já tá com uma série nova que vai sair pelo Boom, engatilhada, sabe? O Charlie Soule lá, ele tá escrevendo acho que dois títulos na DC e dois títulos na Marvel. Os caras estão com moral lá, o Tom Taylor, cara, acabou o contrato dele de exclusividade com a DC, ele foi escrever pra Marvel também. Então, cara, acho que ninguém tá assinando exclusividade. Luke, o cara tem que colocar na cabeça. Vai, desculpa, continua só. Não, é só isso. Se o cara tem um nome, já fez um nome no mercado, ninguém assina mais exclusividade, cara. Os caras que querem liberdade artística, tipo o Brian Vaughn, que escreve Saga na Image, Saga é foda pra caralho, o Fraction escreve o Sex Criminal, sabe? Ninguém assina exclusividade mais. Os caras na Image têm liberdade artística. Resumindo, acabou. Agora cada um é dono de si, fazendo um contrato temporário. Acabou esse negócio de eu sou dono da editora na hora que o Romitinha foi pra DC. Morreu. Bom, então vamos seguir. Fora quadrinhos, acho que nada mais tem de relevante. É até uma coisa relevante. Anunciaram o Blu-ray da série do Batman dos anos 60. Aê, JJ! Essa é pra você. Vai pra novembro. Série do Batman. Não, tem coisa assim relevante, sim. Infelizmente, pelo lado ruim da coisa, Sam Raimi, cara, eu não entendo. O cara fez um filmaço na década de 80 chamado A Morte do Demônio. Um clássico do terror. Meu filme de terror favorito. Exato, é um clássico, um filmaço e tal. Isso em 81. Aí em 2009, fizeram um remake desse filme. Ah, tudo bem, remake e tal, porque a chance da nova geração ver um filme, porque eles não pegariam um filme de 81 pra ver. Concordo com esse ponto de vista. Beleza. E agora ele anunciou na San Diego Comic Con que ele vai fazer uma série baseada em Morte do Demônio. Assim. Ah, não. Porra, vai ter o Ash? Deixa o defunto esfriar, cara. Larga o defunto, larga o osso. Vai ter o Ash ou não vai? Aí é que tá. O Ash, ele tá participando disso, mas não se sabe se ele vai ser ator ou produtor, né, da bagaça, mas ele tá dentro do projeto. Cara, que se não tivesse o Ash, não ia ser problema nenhum. Agora, se ter ele participando, personagem, aí a probabilidade da merda é enorme. Não, cara, isso é desnecessário, cara. Já acabou de ter um remake da parada. Fazer uma série agora, sabe? É querer chupar muito o ossinho do cadáver, né, não? Ah, os caras são com falta de criatividade pra fazer série, cara. Eles fizeram série do Drink no Inferno, do Psicose, que virou Bates Motel. Aí eu discordo. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tá vivendo um momento muito bom das séries. Tem surgido excelentes séries maravilhosas. A gente tá numa época de Breaking Bad, de House of Cards. O problema é que, quando você vê que a coisa tá bombando, junto vem um monte de tralha. É aquilo, vamos surfar na onda. O vácuo, né? Exato. Só que nem todo mundo é um Kelly Slater, entendeu? Tem um monte de surfista calhorda que vai junto pra tomar caixote. Estão falando que a série do Hannibal tá muito boa. A série do Hannibal é boa, cara, é boa. Então, todo mundo que conversa, que assiste, fala que inclusive chega a ser melhor que o último filme lá. É, mas aí, como o Rafa falou, no vácuo vai um monte de lixo. Porra, é complicado, né, cara? O Sam Raimi não precisava disso. É o Sam Raimi, porra, ele não precisava fazer uma série de Eu Mostro o Demônio, cara. Eu Vi o Dead de novo? Não, chega. Mas peraí, eu tava pensando aqui, pode até dar certo se seguir a linha dos quadrinhos, que saiu os quadrinhos, né, do Evil Dead. E se não for algo levado a sério, se for algo tipo bem humor negro mesmo, sabe? Bem escrachado. Se for seguir, por exemplo, a linha do terceiro filme, sei lá, ou aquele lá, o Livro dos Mortos, caiu não sei aonde. Aí eu acho que tem que pegar. Aí tem algum demônio zoeiro. Ele vai lá, mata com a minha mina, tudo com humor negro, pode até dar certo. Não tem público pra isso, Luke. O público que consome isso somos nós. Os moleques de hoje em dia querem massa velho, querem atores com cara de gente bonitinha. E não vão ver uma série assim. Eles querem algo tipo Supernatural, mais ou menos aquilo que o Constantine vai ser. Ah, cara, nem falar isso. E o que mais? De repente pode surgir um trailer aí, ou pelo menos um teaser, né? Dos Vingadores, né? Uhum. Até agora não apareceu, mas pode ser que apareça. De resto, as mesmas merda de sempre. Não. Tem que falar algo que eu acho que vai ser a melhor coisa que essa Comic Con vai lançar. Uma nova série da animação da Adult Swim, com Mike Tyson. Ah, meu Deus. Mike Tyson Mysteries. Tipo, vai ser o Mike Tyson no estilo Scooby-Doo. Nossa. O detalhe que é ele vai ter uma filha adotiva oriental, tipo a Velma da equipe, um fantasma de um duque do século XVIII e um pombo alcoólatra. Nossa, Jesus. Tipo, essa vai ser a melhor coisa que essa porra dessa Comic Con vai lançar. E é tipo Scooby-Doo mesmo, com direito a van e o cacete. Pô, eu tava procurando aqui, cara. Parece... tem só um vídeo curto, né? Sabe esses vídeos fazendo uma chamada de seriado e tal? Então, tem um aqui que parece que o Constantine agora vai fumar no seriado. Pra quê? Porque provavelmente vai ser um filtro branco. Provavelmente pra provar alguma coisa, cara. Mas esse mimimi todo do Constantine fumar, por mais que eu adoraria ver ele fumando, eu acho também uma frescura do caralho. Cara, e não tem a ver com os produtores da série nessa série. Não, esse negócio do Constantine fumar é literalmente colocar o elefante na sala. Tipo, é um problema menor pra desviar a atenção dos outros problemas da série. O problema do Constantine é que é uma série completamente transgressora. Você fala de satanismo, você fala de bruxaria, você ofende a religião, você tem coisas como rituais, morte, estupro, demônios comendo gente pra lá e pra cá. Não é o tipo de coisa que você faz uma série e espera que as criancinhas vão comprar o boneco depois. Não é série pra passar no Warner. Exatamente. Não é série pra passar nem na HBO. Eu acho que tinha que ser que nem o desenho do Spawn, cara. Que o desenho do Spawn tinha essas mesmas coisas. E ligou, foda-se, tipo, o desenho era violento pra caralho. Tinha peitinho, tinha palavrão, tinha crítica ao Estados Unidos, tinha tudo. E fez um puta sucesso. É, mas... só fez um sucesso, mas só passava quase uma hora da manhã na MTV. E era outra época também, né, cara? HBO, cara, HBO. Aqui no Brasil foi na MTV. Na MTV, passava na MTV também. HBO eu não sei, porque na época não tinha, mas a MTV passava. Eu vi na MTV. HBO naquela época era... nem tinha no Brasil. É, e era outra época, né, cara? O quê? 20 anos atrás? 15. 15 anos atrás era outra época. Hoje a patrulha tá muito mais forte. E assim, de filme tem, tá fraco, não tem grandes coisas não. O pessoal do Guerra das Estrelas tá filmando, nem vão aparecer na Comic Con. O Nolan tá lá para divulgar o Interstellar, né? Uhum. E ele já tá falando que quer fazer do filme dele, o Interstellar, o novo Blade Runner, né? Ai, ai. Não foi bem isso que ele falou, mas assim, tô zoando. Eu vi o trailer, assim, não vi nada demais. Né? O cara era um piloto de nave espacial, que a mulher dele morreu, e ele largou tudo pra cuidar dos filhos. Porque a exploração espacial também mexeu, mas aí surge uma ideia de fazer uma nave, ele topa voltar e larga as crianças na Terra. É, caguei. É, o novo Hobbit, né, fechando a segunda trilogia. Né, dos, o deleite dos King. É, dos cinco exércitos, né? Aham. Uhum. É, uma merdinha, assim, pra fechar com chave de merda a segunda trilogia, que foi uma bosta. Que não deveria nem ter existido, a trilogia de um livro só. É. Cara, eu acho o filme horrível, o Hobbit. Vi só o primeiro, eu dormi e nem tive coragem de ver o segundo. O senhor lave a sua boca. Ah, não, você tá certo. E só, cara, em termos de filme, assim, esse ano foi muito bom de filme, né, cara? Agora ano que vem vai ser fraco. É, cara, ano tem que vem. Tem Vingadores, né? Só... É, tem Vingadores, eles estão soltando aos pouquinhos um monte de arte conceitual, né? Tem uma arte que eles soltaram agora que aparece o Visão. Então a nerdaiada fica maluca, né? De filme, eles confirmaram também que o James Gunn vai dirigir e escrever a continuação do. É, a sequência do Guardiões da Galáxia, né? Estão falando, a Marvel já tá. Né? É, mas eles já estão. Eles estão lá na. Eles estão lá na Comic Con, né? Sim. E estão discutindo sobre a possibilidade da Marvel fazer uma nova série da Agente Carter, né? A gente que aparece no filme do Capitão América. É, o Batman da Depressão. Os caras. Por sinal, então, a Agente Chris Carter representa realmente a Marvel, né? Porque ela tem Alzheimer. É. apareceu alguma coisa do Homem-Formiga, vocês viram? Só que escolheram um novo diretor. Escolheram um novo diretor que tem uma arte de um T. Do que seria o pôster conceitual do filme. É, e tá bem legal, por sinal. É, a arte sim, né? Mas o problema é essa coisa sendo filmada. Eles estão montando um mezanino do que seria o pôster final do Vingadores, que é eles inventando uma porrada de Ultron pra lá e pra cá. É. Vocês viram o Visão no pôster? Tem um. Sim, ele aparece no meio do. Tá legal? Não dá pra ver direito, é só um cara flutuando com uma capa e aparenta estar amarelo. Então todo mundo tá achando que é o Visão. Tá faltando só aparecer o painel do Thor e o painel do Hulk, mas já tá completo. Vocês acham mesmo que esse time vai prestar, cara? Eu acho que vai ser divertido, mas vai ser inferior primeiro. Acho que vai ser. Eu acho que vai ser tão bom quanto o primeiro. Não. Tão bom quanto o primeiro? Eu acho, cara. Sério? Eu acho que, cara, sim. Ô, na boa, depois do Capitão América 2, cara, tô levando fé com os filmes da Marvel. Não, Capitão América 2 foi legal. Agora, esse especificamente dos Vingadores contra o Ultron, não sei, cara. Eu tô sentindo, sei lá, um cheiro. Não sei se fui eu que perdi, mas tô sentindo um cheiro de merda. Não sei. Mano, deu pra segurar. Eu acho que vai ser maneiro, cara. Cara, eu acho que ele vai ser maneiro, mas o problema é que o pessoal tá colocando muita vibe em cima e tem gente que vai meio que se decepcionar. Tipo, vai chegar e falar, porra, foi maneiro, mas é isso? Eu esperava algo diferente. O problema é que o filho da puta nem sabe o que esperar. O Batman, cara. Olha o eu acho que vai ser meio anticlímax. Eu li as fotos do Mercúrio e da Feiticeira, não levei fé. Olha aí, nossa, a... o visual do Mercúrio é muito ruim, cara. É, puta, cara. Que pariu. Mercúrio tá negra. Isso aqui é feitinho, é gostoso. Olhou a Viva Negra, assim, mais do mesmo, mesma coisa de sempre, sei lá, achei, não sei, não tô chegando no fé não. Eu acho que o Downey Jr. tá cada vez mais presepeiro, cada vez menos ator, entendeu? Não sei. Ele tá seguindo o mesmo caminho. Ele tá cada vez mais Downey Jr. e menos personagem, cara. Exato, e isso tá se agravando. Homem de Ferro 3 foi um desastre, né, em termos de atuação, né? E eu não vejo por que Vingadores 2 seja. Ele faz. Vingadores 3, né? Ai, que burro! Dá zero pra ele! Vingadores 2. Vingadores, né? 3? É 2, né? E é um sono, cara. Ele é meia-noite quase. Não sei porque Vingadores 2 ele faz diferente, vai fazer diferente. Não sei. Eu sou mais velho, vou falar com o Temeresia aqui. Eu tô levando mais fé no filme do Superman e Batman do que no filme dos Vingadores. Que isso? Nos Vingadores. Cara, se o Capitão América, se o Chris Evans continuar a mesma coisa do que o Capitão América 2, eu acho que vai dar um baita tipo filme. Então pode. Beleza, pode ser um pouquinho inferior ao primeiro. Mas mantendo a qualidade, pra mim tá ótimo. São coisas diferentes, cara. São produtos bem diferentes. Vingadores é uma coisa, os seus spin-offs são outra coisa. É diferente você fazer o filme do Capitão América com dois ou três coadjuvantes do que fazer o filme dos Vingadores. É outra história. Assim, Não, o que eu quero dizer é que se o Capitão América nesse filme for realmente o líder, não só o cara que, Hulk, fica nervoso, pode dar certo, entendeu? Vai ser bem executado, né? Agora o filme do Superman não leva bem executado, não, ele pode derrubar a parede com um soco. Bom, agora falando sério, eu sou desse net, mas não tô levando nem um pouco de fé no filme do Superman, cara. Eu não quê? Vai ter um filme do Superman? Eu soube que vai ter um filme aí que vai ter uma participação especial do Superman. É. O Batman e um carinha qualquer aí que tecnicamente voa, né? Não, o filme que tem o Batman, tem o Cyborg, tem Mulher Maravilha, tem o... Aquaman Momoa. Tem o Jason Momoa, cara. Vai ter o Aquaman Momoa. Não, fico imaginando ele entrando. Quem é você? Eu sou o rei de Atlântida e eu falo com os peixes. Acabou. Ah, meu cara, Deus. Cara, eu fico imaginando ele com aquele monte de maquiagem nos olhos, igual no Game of Thrones. Não, mas... ova de peixe, tipo. Ele vai vir debaixo d'água, vai... Ele vai vir debaixo d'água, vai borrar tudo, sabe? Ele vai ficar com toda borrada. É, sabe... vai ser o Aquaman e água na mistura. Quando eu soube disso, você sabe do que eu lembrei na hora? Da antiga abertura do Fantástico. Ele vai ser a versão metrosexual do Isadora Ribeiro, cara. Nossa, cara. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Cara, que bosta. Ah, meu Deus do céu. O Zack Snyder gosta de coisas elegantes, né? Então ele vai ser o Aquaman elegante, né? Aham. Então, quer coisa mais elegante que o Isadora Ribeiro saindo da água? Da água. Eu acho que a única coisa, assim, que nesse filme eu não tô conseguindo levar a sério de maneira alguma, nem é o Momoa. É o Eisenberg. Eu não consigo olhar pra aquele filho da puta e falar, não, se você não é o Lex. Mas o Lex Luthor é meio grunge e tal. É. Que? Caralho. É. Não, bicho, eu olho pra ele e lembro do Mark Zuckerberg. Cara, aí... Cara, imagina no final do filme, tá lá o Superman, Lex, você está preso. Não, minha vida não tem sentido, ele pega uma escopeta com a cabeça do Nirvana e dá um tiro. Pá! Ou então, não, Superman, você nunca vai conseguir me pegar, meus 155 milhões de seguidores vão me defender. É, mas é que tá... eu acho que a sacada genial do Snyder foi essa, que o Snyder é genial, né, com J, mas é. Ele viu A Rede Social, que elegante. Foi o filme que o Eisenberg fez o Zuckerberg, que é o fundador do Facebook, né? Todo mundo sabe que o Zuckerberg é um filho da puta. Então, quem é o filho da puta do universo Superman? É o Luthor. O Eisenberg fez um filho da puta, faz outro filho da puta. Pronto, o Luthor é o novo Zuckerberg. E desse filme, cara, o Luthor vai criar uma rede social, pode ter certeza disso. Dessa conversa toda, eu só consigo imaginar uma cena que tem o Jason Momoa e o Eisenberg junto, cara. Não, Jason Momoa todo molhado, com o rímel todo escorrido na cara, saindo do mar. O Heisenberg lá com aquela cara meio grunge, com a camisa de flanela. É. Nossa, Batman sai da caverna, olha o Jason Momoa, fala, puta que pariu. Aí vai que ela olha pra baixo, assim. Ele vira pro lado, vê o Heisenberg e fala, caralho, por que que eu saí da aposentadoria? É que ele é tão bolado. Galera, vamos. Na primeira cena, aquela coisa, o filme é seu, pode colocar Superman versus quem você quiser, tô indo embora. Não, galera, vamos prosseguir, vai. Isso, acho que relativo a quadrinhos é isso, né? Tem algo mais a ser dito? Não. Acho que assim, Comic Con desse ano não tá sendo tão impactante quanto o do ano passado. Ah, só alguns números aleatórios. Ela tá gerando 180 milhões de dólares para San Diego, para a cidade. É, ela é tão importante para a cidade que o prefeito da cidade desceu de rapel na abertura do evento. Danadinho. É para fazer propaganda do filme lá, que eu esqueci agora qual é. E assim, eu vi hoje no Jornal Nacional que a Copa do Mundo gerou pro Brasil, de dinheiro vindo do exterior de turista, né, quase 800 milhões de dólares. Mas a Copa do Mundo levou 30 dias praticamente, né? San Diego Comic Con é com 4 dias, já gera 180. Legal. É. Que bom. E é uma cidade só, né? É uma cidade só, em vez de ser um país inteiro, continental, como o Brasil. Que bom. Saindo um pouco de quadrinhos, o que teve interessante a respeito de filmes, séries? A gente já falou um pouquinho. A gente acabou de falar sobre isso, cara. Eu não tava prestando atenção. Filho da puta! Tava lendo sobre a Comic Con pra ver se tinha alguma coisa. Não tem muita coisa nova sobre séries. Tipo, fizeram uns spoilerzinhos sobre a possibilidade dessa próxima temporada de Big Bang Theory ser a última, porque o pessoal tá começando a brigar entre si pra saber quem tá com o maior salário. Fizeram um teaser do que vai acontecer na nova temporada de Game of Thrones e só. A intenção é que eles já tenham, que eles parem na décima, né, de Big Bang Theory. Seria o ápice, o final da série seria o casamento da Penny com o Leonard. Tem aquele lance também do final de Two and a Half Men, que se for aquilo que foi spoilerado, vai deixar muita gente pé da vida. Por quê? Porque tecnicamente os dois vão se casar e vão adotar um filho. Cara. Mas não tá muito claro se eles vão se casar única e exclusivamente pra facilitar a adoção do filho pelo personagem do... Como chama aquele Zé Bosta lá? O Michael... O cara que carregava Demi Moore. Michael Custer. Mas pra entender, é Pingo e Letra. Os dois são completamente acertadinhos, são dois viados, pô. Dois piches, viados. Cara, Two and a Half Men é praticamente meu professor da oitava série. Não morre. Não, Two and a Half Men, a melhor definição que a gente deu, sabe? Foi aquela do nosso podcast de série zumbis. É uma série que tá viva aí, mas já morreu. A Game of Thrones já tem um elenco, né, definido pra próxima temporada, que vai ser basicamente a reação da família Martell, né, depois da morte do Oberyn. Tanto que a maioria dos atores é da família Martell, vai interpretar personagens da família Martell. A maior parte da série vai se passar em Dorne, né, que é a capital do reino deles. Mas não tem mais nada de roteiro ainda definido, não. Só foi o elenco que já tá definido. E não tem nenhum ator brasileiro, tá? Parem com isso. E aquela morte foi merecida pra deixar de ser burro. É. Bom, vamos prosseguir então. Então, nada mais, né? Videogames, teve alguma coisa interessante? Não, né? Eu não vi nada, porque eu trabalho... Não, nada, porque Comic Con não tem nada de videogame naquela porra. Alguma coisa sempre fala. Cara, eu tô vendo uma imagem aqui, um cosplay da... Da acabou mulher de ter três, cara. Muito cospobre, cara. Oi? Acabou de ter a 3, né, cara, também. É verdade. Bom, então acho que dá pra encerrar, né, gente? Seus finais, galera. Digam aí o que vocês acharam de mais interessante ou de mais desinteressante da Comic Con até agora. A gente vai falar desse assunto de novo, já que hoje foi, acho que, o primeiro ou segundo dia só. Não tô entendendo por que a gente tá gravando hoje em vez de gravar segunda-feira, mas não, beleza. Cara, começou na quarta e termina domingo, tá na reta final já. É verdade, tem razão. Obrigado por me corrigir e falar que eu tô falando merda, inferno. Então, por favor, o senhor começa. A San Diego Comic Con esse ano não foi, assim, tão interessante, principalmente na parte de filmes. É, como eu falei, os grandes blockbusters estão em plena fase de gravação, né, que são Guerra de Estrelas 7, tanto que não foi ninguém. Praticamente, pro evento da filmagem. E... O Mark Hamill deu uma aparecidinha rápida lá e só. É, mas também não falou nada que prestasse, né? Você falou que tá lindo, tudo maravilhoso e que não esperava, ou seja, aquela da declaração típica de jogador de futebol. O pessoal também do Batman não deu as caras. Pode, assim, só apareceu o uniforme do Batman, como o Léo já disse. Vingadores também pode ser que apareça um teaser trailer, né? Pode ser, tá na fase da especulação ainda. Ou seja, não teve nada assim, ai meu Deus, como no ano passado. Ano passado, porra, teve o trailer de Godzilla, né, cara? É, tinha muita expectativa a respeito do novo filme do Aranha. Foi no ano passado que teve aquele negócio do cara que fez o Loki aparecer? Foi no ano passado. Não tô lembrando agora, mas foi no passado. Enfim, no ano passado foi bem mais interessante. Mas vamos ver. A expectativa pro ano que vem é, assim, dois grandes blockbusters, mas acho que em termos de filme esse ano foi bem mais interessante. É isso. Foi uma merda. Muito bom. Luke. Cara, eu achei bem merdinha, hein? Se na reta final só tem só isso, mano, então acho que esse ano foi bem pobre. Concordo, conciso e preciso. Eunuco. Ah, eu também concordo que eles deixaram muito a desejar. A única coisa que eu acho que é foda pra cacete nas Comic Cons é aquilo que me faz ter raiva de ser pobre, que são os action figures. Tu vê cada uma linda, tem uma variante do Batman feita pelo Tetsuya Nomura, que é o cara que criou o Kingdom Hearts e metade de todo o design de Final Fantasy. Que cacete, a vontade que tu tem é de ver esse Batman no filme. Ah, então eu já faço minha configuração final dizendo que eu achei uma merda. Todo mundo só tá lambendo porque o Tetsuya Nomura. E é digno. Eu gostei. É digno do Azrael aquele visual, cara. Ah, mas se esse Azrael fosse. O Azrael fosse assim, eu queria ele mesmo por baixo. Se o Azrael tivesse exatamente esse visual, você ia falar que é uma merda igual. Então. Não ia. Você, não... você só tá falando isso porque nesta porra desse desenho não tem ninguém com uma armadura dourada. Ah, peraí. Se tivesse com armadura dourada, tava até comprando. Tipo, opa, não tem esse. Os personagens que eu gosto, eles não são os com as armaduras douradas, são os com as armaduras mais tosquinhas. Mas, chega por hoje, o Sorg poderia dar a configuração final dele, mas acho que ele foi fazer cocô aí. Até agora. Ele tá aí, Sorg. Então, alguma coisa que... Algum destaque, algum desdestaque que você queira destacar da Comic Con, Sorg? Tá, tem um, cara. O Chris Carter, que é o criador de Arquivo X, ele tá tentando emplacar uma série nova, que até ele soltou um piloto, mas não sabe se vai continuar ou não. E aí ele tava perambulando lá na San Diego Comic Con e tal, acho que ele tava divulgando a série dele. E aí perguntaram sobre Arquivo X, não sei o que, pra variar, porque o cara só fez isso na vida, né? Nunca mais emplacou mais nada. E aí ele falou que pode ser que... Ele brincou, assim, ele fez uma média. O cara perguntou de Arquivo X, ele fez, não sei o que você tá falando, mas aí ele pegou o celular do bolso e falou, nossa, eu acabei de receber uma mensagem do David Duchovny falando não sei o que. Então, assim, o pessoal tá correndo a boca miúda que talvez Arquivo X possa voltar. Não sabe se em série ou filme, cara. E eu realmente queria que não. Eu acho que queria que Arquivo X ficasse do jeito que tá. Já acabou de uma forma muito ruim. Teve duas mortes, junto... né? Teve aquela série, cara, e no filme. O segundo filme é um desastre, cara. E, assim, as últimas temporadas são muito ruins, assim. Arquivo X é uma das minhas séries preferidas. Mas, assim, da sexta temporada em diante, vai só caindo. E eu realmente queria que Arquivo X não voltasse. Eu queria que ficasse do jeito que tá. Mas o que fala mais é o dinheiro, né? Então, se falarem pro Chris Carter que tem gente interessada em investir, ele vai cutucar, vai mexer no defunto e vai dar merda. Os nerds se gostam. Mas, peraí. Meio que o Arquivo X voltou, assim, com os quadrinhos, né? Agora, não, mas os quadrinhos bem, cara. Os quadrinhos eu acho que, sabe, os caras viajam, fizeram os pistoleiros solitários com a Tartarugas Ninja, que eu achei do caralho, sabe? Eles fazem, assim, umas coisas muito legais. E a IDW é uma editora pequena que tá crescendo, tá publicando muita coisa legal. E tem artistas novos, assim, tanto escritores quanto desenhistas aparecendo na IDW que são do caralho. Mas série, cara, pô, a Gillian Anderson tá um bagaço. O David Duchovny começou muito bem em Californication, depois foi desandando, foi virando aquele negócio, ele, cara, sabe, ele tá precisando de trabalhar e Ah, vamos voltar com o arquivo X, oh meu Deus. Não, cara, simplesmente mas, não. E se for. E se for um. É, sei lá, reboot, praticamente, tudo, sabe? Não quero. Foda-se, não quero. Então, Forte já ser... deu o que tinha que dar. Não tem mais o que explorar daquela série. Sem falar que todas as coisas que poderiam ser exploradas daquela série estão sendo exploradas por outras séries. Tipo, essa questão de sobrenatural, tem Supernatural. Essa questão de. Deixa eu terminar de falar, pô. Essa questão de ficção científica e outras coisas. Tem outras séries, então não tem por que fazer aquilo. É isso porque ele falou que tava com a costela fodida e que ia falar pouco, né? Eu digo mais, eu digo que esse podcast já deu o que tinha que dar. Então, já que você tá falando pra caralho, Nuco, mesmo com a costela quebrada, fala aí pra gente qual é o nosso Facebook. É, o Facebook e o Bairro dos Enxutos. Luke, Luke, qual que é o nosso e-mail? Rápido. Eu não sei, cara. Até hoje eu não sei. Tô vai mexer no WordPress, cara. O maluco entrou ontem, sabe? Acho melhor que você. Tá vendo? É, aí o cara pergunta por que não é estagiário ainda. Por que estagiário ainda? Ah, meu pai. Ele entrou no Messenger do Facebook e perguntou pra mim: pô, cara, vocês me tiraram do blog, não, né? Por enquanto, não. Lembre-se duas coisas, Luke. Luke, você lembra de duas coisas. Estagiário não recebe aviso prévio e estagiário nunca é ex. Então, nem título pós-luto vai ter. Luke, você ainda não, mas agora outros redatores, não posso dizer o mesmo. Os redatores que não são estagiários, mas hoje não são mais redatores. É, ex. Redatores que são membros fundadores que hoje não são mais. Hã? Hein? Hum? Epa! Oi? Tá muito sutil pra quem? Eu diria até que esses sócios fundadores deveriam, como quem não quer nada, tentar se salvar eles, só pra ver se assim tá funcionando. Eu acho que a saída dele vai ser de grande alegria para os leitores do blog que odeiam ele, que é quase todo mundo. Mas. Ela é a primeira vez que o estagiário se deu bem, hein? Ou não, né? Não, ninguém falou que você se deu bem, cara. É o outro que se deu mal. É bem diferente. Só porque uma pessoa vai se fuder não significa que você não vai se fuder. Na verdade, significa que você provavelmente vai ter que trabalhar dobrado. O Groot entrou ontem, fez um post e já tá se dando melhor que você, Luke. É, cara. Isso, você posta. A única foto do Facebook que você posta abraçado com alguém é com um palhaço. Uma pessoa assim não vai se dar bem nunca na vida. Mas sacanagens com estagiários à parte, alguém tem algo mais a acrescentar? Morra, amor. Não, então ninguém mais nada a acrescentar. Chega! Acabou o podcast. Dadá, morre também. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana. Só não tinha jacatu, meu bem. Pegadinha do malandro, porque esse podcast não acabou. Na verdade, caralho, me assustei com essa porra. Dadá não faria melhor. É mesmo que vou ter que fazer de novo agora? Não, vai. Continua daí mesmo. Pera, não corta as risadas. Foda-se, não acabou, não, vai. Porque na verdade esse podcast não acabou. Porque agora é segunda-feira, 10h20 da noite, e vamos continuar a gravação. Porque a gente é burro. Em vez de gravar tudo na segunda, não. A gente gravou em partes. Então vamos continuar com as incríveis revelações que tivemos no fim de semana da Comic Con. Começando com a piranha. Mulher Maravilha apareceu, Gal Gadot, Maguega e seu uniforme de couro. Que porra é essa? O que vocês acharam? É a Xena. É a Xena. Pronto. Não, cara, eu vou defender. Eu próximo tópico, qual era? Não, eu vou defender. Eu gostei do visual. Eu acho que eles seguiram aquilo que muita gente cansou de falar por anos. Pega a Mulher Maravilha, bota tipo uma armadura de couro nela, com umas partes em tiras. Se você olha, tá lá o desenho da água estilizada no peito dela. É a roupa da Mulher Maravilha, cara. Só que não botaram uma calçola de estrela. Cara, eu acho que nem é isso. Vai significar pra caralho meu comentário, mas o problema não é a roupa. O problema é a mulher que tá dentro da roupa. Boiola! É, tá tudo cara, bem. Realmente significa o novo. Você tem que considerar o seguinte, cara. Primeiro. É, a Gal Gadot só fez, parece, só filmou algumas cenas no final lá do filme do Batman e Superman. Ela não vai ter uma, parece, não vai ter um papel permanente no filme, vai fazer uma participação. E até começar as filmagens do filme da Liga, que não existe, né? Ela deve conseguir mais um corpo, né? Um físico, eu espero, né? Botar uma carne. Não, ela vai fazer participação, igual o Super-Homem. Vai só fazer participação. Botar uma carne, né? Botar uma carne. Ela vai conseguir mais um corpo, né? Vai abduzir alguém. Não, não vai, ô Super, porque aquele é o tipo físico dela. Ela pode ficar mais forte, mas então... ela não vai ficar maior. Cara, será que vai acontecer aquele efeito esquisito nas cenas de ação, a dublê ser mais encorpada do que ela? Caralho, o que aconteceu com a mulher? Emagreceu assim? É, de uma hora pra outra ela diminui, né? Que nem o Hulk. Então, cara, assim, tira muito CG, né, cara? Muito CG também, né, cara? Agora que ela parece um cosplay da Mulher Maravilha, ela aparece. Não, assim, cara, realmente, tirando o porte físico dela, eu achei que ficou muito bom, cara. Eu achei que o caminho é esse mesmo. Mas, cara, você tem que considerar outra coisa também, Léo. Tem que considerar outra coisa. Ela é uma amazona. Ela não é uma alegoria para uma bandeira americana, né? Ela não vai chegar toda de amarelo, azul e vermelho. Exatamente. Não, cara. O uniforme tá foda. O uniforme tá foda. Agora, uma coisa. Agora é ela. O inferno tá boladinho por causa dela. Mas, cara, uma coisa que tá me incomodando ali é o barbante da verdade. Vocês separaram? Não tem corda sadomaso ali, não tem. Cara, não, cara, primeiro, se tem 2 metros de corda ali, é muito. Começa daí. Segundo, é um cinzel aquilo lá, cara. Porra, podiam dar uma, pelo menos uma cordinha melhor, mais servida, mais comprida. Cara, né? É praticamente uma marinha, pra falar. Desculpa, amiga, mas será que ela é cinzel mesmo? É uma espécie de corda muito fininha, com uma fibra que parece. Parece direto da madeira. Ah, agora que eu tô vendo. Cara, eu tinha nem reparado que ela tá com o laço da verdade. É pra você ver, desnecessária. Né? É desnecessário, cara. Não tinha necessidade dessa merda, não. Esse negócio é muito ligado. É muito super amigos, cara. Não, o laço é canônico dela, cara. Mas podia usar um negócio que parece uma corda. Isso que eu tô querendo dizer. Entendeu? A cueca por cima da calça é canônico do Super, nem né? Por isso teve no Man of Steel. Não tiraram poderes dele, também não vão tirar uma arma dela, que é que é extremamente vinculado ao personagem. Ah, cara, se fosse assim, cara, ia ter o avião invisível. O avião invisível, eu já vi tanta forma de... Mas ele tá ali, cara, tá ali atrás, ali, dá pra ver. É que é invisível. Cara, mas é só... Você não acha que essa porra tá mais tipo um chicote do Indiana Jones, um bagulho assim, que ela não vai usar pra laçar os outros, vai usar pra dar então, porrada? Ainda assim tá muito fino. Ainda assim tá muito fino. Não, o chicote é fino mesmo. Cara, vocês estão se esquecendo de um pequeno detalhe. É o Death Snyder. Mas chega na hora, o laço vai virar uma corrente cheia de espinhos soltando relâmpago que tá viva. Cara, corrente de Andrômeda, né? É, isso que eu ia falar. Eu acho que vai ter um efeito chum nessa porra. Corrente de Andrômeda. Pô, imagina, ele brilha e vai lá e vai atrás de tudo, cara. E explode as pessoas. Cara, não, esse é o Michael Bay. Sabe o que é pior, cara? É assim. Cara. Vocês viram o trailer, né? Daqui o trailer, não, o teaser, né? Uhum. Que piratearam e tal. Chamar o teaser, né? Mas. Calma, o senhor, calma. O senhor quer apresentar também, inferno? Calma, viado. Calma, só pra mim. Calma. Tem link com essa parada que a gente tá tipo, discutindo o uniforme da Gadot. Então, todo mundo viu o teaser piratão que o BDF foi um dos primeiros a mostrar, né? Graças ao Supinho e ao Infernuxo. E a pirataria. E a pirataria. Pirataria não. E, não. Cara, assim, você vendo aquele teaser, né? Você tem uma ideia de uma coisa assim, mais pesada, densa. Aí você olha pra Gadot com essa roupinha de couro e o chicote da verdade. Não parece que é de um outro filme? Aí me deu essa sensação, caralho, como é que eu vou encaixar isso naquilo que eu vi? Na minha cabeça não tá encaixando. Cara, isso tá parecendo Fúria de Titãs, sabia? Não, sem sacanagem, gente. Eu vejo aquele pôster da Mulher Maravilha, eu fico imaginando, tá, no trailer aparece o Kevin Sorbo. É isso que eu fico imaginando, tipo, aquilo ali é Xena e Hércules. Não é Mulher Maravilha. Eu não vi grandes problemas, não. Eu acho que dá pra encaixar. Conseguiram encaixar o Thor com o Homem de Ferro, então acho que consegue encaixar assim. Mas já que o Inferno cantou a bola, pra quem não viu essa altura, quem não viu é o Inferno, porque saiu um, foi exibido lá um teaser do desse filme aí, que vai ter o. Que vai ter o Batman, que vai ter a Mulher Maravilha, que vai ter o Cyborg, que vai ter o Robin, que vai ter o Homem Borracha, e que vai ter o Capitão Cenoura. Quem não que viu, diz a lenda que, vai, que diz a lenda que vai ter o Super-Homem, saiu um pequeno teaserzinho mostrando o Super-Homem e o Batman se encarando com cara de mal perto do Bat-Sinal. Mostrando, cara, é uma palavra meio forte, né? Porque quase, você não, quase não vê nada ali. Não, eu vi um vídeo que tava razoável. E, cara, aquele é o se o pessoal tava em dúvida, não tem mais dúvida. Aquele é o Batman do Cavaleiro das Trevas. Assim, visualmente. A armadura dele é igualzinho. Ali na cabeça, cara, é a armadura. E até do aquela proteção no queixo que tem, tinha nos quadrinhos. Isso, isso, cara, é a armadura do Cavaleiro das Trevas perfeita. É, e assim de olhinho. Super de frente, o olho vermelho. Essa cena tá no Cavaleiro das Trevas na revista, né? Sim, sim. É chupada, chupada. E o Batman com o olhinho branco, com o olhinho brilhando, hein? O olhinho aceso também, que nem um Homem de Ferro. Piscando. Piscando pro leitor. O que vocês acharam? Foda. Aquela cena ali, tipo, se o filme for todo naquele gênero, com aquela pegada, o filme vai ser foda pra caralho. O problema todo é que é um filme que necessariamente precisa de informações. Não é um filme que você pode simplesmente esperar que o público vai esquecer e só vai lembrar faltando um mês para você ver. A DC tá prendendo muito o jogo, eu não vejo nenhuma liberação de set de filmagem, nenhuma arte conceitual, não tem porra nenhuma. Tá todo mundo cruzando os dedos para esse filme não ser uma merda. Ao contrário da concorrente. Isso, falta só abrir as portas para a direção de arte, ó. Dá uma passeada ali, conversa com os atores, pergunta como é que vai acabar o filme. A Marvel literalmente já contou o filme todo com as fotos que tá liberando. Pra quem não acompanhou, também aconteceu o seguinte: a Marvel exibiu também um teaser do pessoal, só que esse teaser não vazou. Afinal, a Marvel tem uma segurança melhor que a DC, aparentemente. Ou o pessoal se importa mais com o filme da DC. Ou a DC vazou aquilo de maneira proposital pra dizer que teve alguma coisa. Exato. Enfim, o fato é, rolou um teaser que mostra os Vingadores se divertindo a valer, fazendo altas confusões, brincando de ver quem consegue levantar o Mjolnir. Por sinal, o Capitão América consegue. Eis que chega um pseudo Ultron falando um monte de besteira, que eles precisam ser mortos, e de repente eles são atacados por vários Ultrons. Aí você tem uma montagem de várias cenas, eles em vários lugares do mundo, e termina com o Capitão América ou o Homem de Ferro, não tenho certeza agora, olhando para os corpos caídos dos companheiros. E parece que o Ultron consegue quebrar o escudo do Capitão América. Vocês viram isso? Uhum. Quer dizer, ver a gente não viu, né? A gente leu a descrição. Eu gostaria, exatamente. E, apesar de não ter mostrado o teaser, apareceu um monte de coisinhas, de troféus do filme. Apareceu um protótipo. Um protótipo não, né? Apareceu esse Ultron que eu falei, que ele é meio montado de armaduras do Tony Stark. Apareceu o escudo do Capitão América rachado. O que mais apareceu? A mão da Hulkbuster, né? Uhum. Ah, depois veio a Manopla do Infinito, né? Na mão do. É. Do maluco clássico, esqueci o nome. Então vamos por partes. Fisting! O que foi visto do Ultron até agora? O que vocês acharam? Eu achei que o Donald Jr. jogando rosas pra plateia foi extremamente gay e desnecessário. Jogando o quê? Rosas pra plateia. Tá, mas isso é depois, na hora que... Aquilo ali é Robert Downey Jr. sendo Robert Downey Jr. É. O senhor pode, por favor, responder a minha maldita pergunta? Qual foi mesmo? Não! Caralho. Ignore o inferno. A outra pessoa responda a minha pergunta. Eu acho que o que foi mostrado tá bom. Só aquele pôster que pra mim, mesmo sendo um pedaço de papel, valeu mais do que os 10 segundinhos abafados na porra do filme da Liga da Justiça, já mostrou que você vai ver na tela. Você vai ver Vingadores contra um enxame de robôs assassinos superpoderosos. Não tem como você mostrar algo diferente daquilo. Se você tá dizendo que vai ter o Ultron, você tem que mostrar a porra do robô. E eles fizeram isso. Pelo menos nas artes conceituais, e chegaram a mostrar até um protótipo do robô do filme. É claro que eles não vão colocar lá, ó, gente, o Ultron vai aparecer assim, desse jeito. Quer dizer, não até os brinquedinhos começarem a ser vendidos. É. Tá, isso é o Ultron. Na verdade, o único protótipo que a gente viu lá foi realmente essa primeira versão que aparece, né? Depois disso tivemos uma luva da Hulkbuster, que só tem a luva, mas parece bem próximo ao quadrinho, e eles vão arrumar mesmo uma desculpa pro Hulk sair na mão com o Homem de Ferro, né? Qual seria, desculpa? Sei lá, cara. Sei lá, vamos cagar regra. Tipo, o Tron usa a nanotecnologia. Vamos botar um Lock, tipo. E Lock de novo? É, duvido, cara. Cara, eu acho que dessa vez não vai ter Lock, não. Acho que o Lock vai ficar pra Thor 3. Não vai ter Lock. Vamos colocar. Acho que esse filme vai ser muito mais tecnológico. O Thor vai estar ali só como cara grande e forte com martelo que solta relógio. Assim, o lance do Homem de Ferro com o Hulk é. Tava na cara que ia acontecer em algum momento, só quero ver a desculpa, porque se o Homem de Ferro tá com a Hulkbuster, não é assim, eles estão lutando e o Hulk saiu do controle. Cara, eu não sei, mas eu tô com a impressão de que a Marvel já até disse o que, que ela vai fazer nesse filme. Porque a Marvel tem essa mania feia de dar spoilers dos filmes nos quadrinhos. Sei lá, eu acho que vai rolar Extremes nesse filme de novo. Tipo, o Ultron vai usar o Extremes no Hulk. É possível. No Hulk? Mata todo mundo aí pra mim, pô. Alguma forma de controle, né? Daí ele sai do. Então vamos ter um Hulk superior no filme? Ai, Deus. É, pode ser, né? Afinal de contas, a ideia é transformar tudo em super. É alguma coisa grande. Porque é o que eu falei, não é assim, o Hulk saiu do controle. Não, vai ser uma coisa grande. Porque o Homem de Ferro vai ter que ir atrás da Hulkbuster, pegar a Hulk, ele vai ter que falar: fudeu, vou ter que bater no Hulk. Ele vai atrás da Hulkbuster ou chama a Hulkbuster, não sei. A Hulkbuster chega, ele coloca a Hulk. Não é como se ele estivesse lá lutando e de uma hora pra outra o Hulk perde o controle, entendeu? Eu acho que vai ser mais ou menos tipo o que aconteceu com o Gavião Arqueiro. Ou de repente, é um ferro dentro da Hulkbuster, cara. Não, sabe o que eu acho que vai acontecer com o Hulk é o seguinte. Nada impede de ser o Tony Stark vai usar os streams pra curar o Bruce Banner do Hulk, né? Aí vai chegar uma hora no filme, assim, naquela pausa dramática onde o Hulk tem que decidir. Ou ele salva todo mundo e se transforma e perde a cura, sabe? Vai ter aquela pausa dramática. Não sei, muitos plots pra um filme tão curto. Isso, e é drama demais. Ou então, pro filme do Marvel Studios. É, mas depois do Capitão América as coisas podem mudar, né? Isso aí tá mais pro plot do Coisa, assim. Não, cara, isso já aconteceu com o filme, nos quadrinhos com o Hulk, né? O Hulk já mais de uma vez teve que decidir. Ou ele permanecia humano, ou ele se transformava no Hulk e salvava todo mundo. Sim, eu tô dizendo que eu não vejo um filme da Marvel Studios explorar isso. O Thanos vem à Terra atrás do cetro, né, do Loki? Não se sabe ainda. Na verdade, o spoiler do Thanos vai aparecer agora no Guardiões. É, exato. Nem se sabe se o Thanos... Nem se sabe se o Thanos vai de fato vir pra Terra nesse filme. O que tem muita gente... Ele vai fazer uma ponta já no filme do Guardiões da Galáxia? Guardiões? Sim. É, ele já vai fazer uma ponta, não vai? Sim. Já, e pelo que ele falou, não vai ser só fala. Ele vai aparecer. O Thanos já apareceu no filme mesmo, físico. E assim, o lance do cetro é aquela coisa que a gente vem discutindo lá desde o primeiro Vingadores, né? Provavelmente... O cetro do Loki tem uma das joias do infinito. Eu puxo pra joia da alma. Joia da mente. Eu acho que é a mente, não, cara. É isso, cara. Eu acho que é a mente, joia da mente. É, eu também acho que é da mente. Eu aposto na da alma. Até a cor, não, tá certo. Até a cor, cara. Tá certo, da mente. Obrigado. A da alma é do Adam Warlock, tá certo. E a sua é verde. É. Aquela coisinha vermelha, que eu esqueci o nome do filme do Thor, seria a joia do poder. É a palavra isso. E teve mais alguma? Que eu não me lembro. O cubo cósmico vai ser uma também, cara. Ah, o cubo cósmico é do tempo. O cubo cósmico é reality. Não, acho que é da realidade, não é não? Não é realidade, é espaço. É possível. É, pode ser espaço, é. Espaço. Enfim. E apareceu um sujeito com a luva do Thanos, com a manopla do infinito, pronto a fazer fishing dos Vingadores. Algo mais a acrescentar sobre o Old Boy, velho. Eu vi um leitor falando que ele falou que o Josh Brolin é tão badass que ele nem precisa de maquiagem, né, cara, pra fazer o Thanos, né, aquele queixo. Pode ir desse jeito mesmo. Ah, o Edalmir, cara. Pinta o cara de roxo que tá ótimo, né? Cara, bota aí com essa luva de plástico que deram pra ele e já tá certo, cara. Não precisa de maquiagem. Mas o pessoal. Puta ator, né, cara? Cagando uma regra aqui com ele, cara. Pera aí, deixa eu. Não vi ainda. cagando uma regra, tem o, no primeiro filme do Thor, a Manopla do Infinito aparece num cofre em Asgard. A Manopla tá lá, você vê que é ela. Vocês acham que talvez o Loki apareça pra entregar a Manopla, alguma merda assim, ele rouba a Manopla junto com o cetro? Não. Esqueça, era easter egg, cara. Esqueça isso do filme do Thor. Cara, um filme do Thor, um filme dos Vingadores já pode começar assim, né? Já roubando a Manopla, só isso. Então, esqueçam isso, cara. Esqueçam o Manopla do Infinito lá no cofre de troféus do Thor. Esqueçam. Até porque as joias não são as joias que estão na Lua. As joias eles estão coletando. Então, esqueçam isso aí. Bom, alguém quer acrescentar algo mais? Guaxinim Foguete Sobre... Rules. Guaxinim Foguete está estreando hoje aqui foda. No Brasil. E vai ser foda, vai ser muito melhor que todos os filmes que mostraram. Principalmente o Superman, o Batman vs Superman. E a Gamora é muito mais gostosa que a Mulher Maravilha. Alguém discorda? Eu ia nas duas. Não. Então tá bom. Então dessa vez, agora sim, chega! Acabou o podcast. Entrei na feira da fruta. É, já? A gente não vai pra nem mas falar do é, Shazam. É. Nem falar de Arrow, nem falar de The Flash. Não seria meia hora, cara? Isso, cara. A gente só... Caralho, vocês queriam falar de mais coisa? Eu tô falando... Puta que pariu, vocês... Cara, não tem nem 7kb de gravação, isso não dá nem 10 minutos, Léo. Você falou meia hora, cara, não deu 20 minutos só. Caralho, vocês são foda. Eu, antes de começar, falei do que a gente vai falar. Da DC, do teaser da Mulher Maravilha e da Marvel. Alguma coisa? Ninguém falou mais porra nenhuma. Aí a gente falou de todas essas coisas, quando eu termino vocês reclamam. Não, cara, o Super botou na lista. Cara, uma que aconteceu... Você, pra variar, não lê o chat, né? Sua tartaruga desgraçada. Ai, mano. Faz a pegadinha do malandro 2 e emenda de novo. Não. Sem segunda pegadinha do malandro. O inferno corta. Quem tá aí, gravando? Cara. Quem tá gravando? Eu. Ah, bom, que eu esqueci de gravar. Ô, cara burro! Não, o inferno pode sair. Aham, Cláudia, senta lá. Vamos seguir então. Foco, filho não, da inferno, puta. Inferno, muito bom. O Mou que falou que ia gravar. Caralho, quero terminar isso logo. Vamos logo. Que? Tá bom, teve o trailer do Hobbit, não é? Saiu aquela porra? Você tá fumando, cara? Ah, saiu, cara. Dos 5 exércitos. Tá bom, a gente vai falar mais do que então? Ó, tem Arrow, tem a terceira temporada do Arrow, tem a série do Flash, o que a gente pode esperar dela. Tem hoje a possibilidade do The Rock ser o Adão Negro, o que sucinta um filme do Shazam. Tem Mad Max. Pô, Mad Max aí, o trailer é fodão. Tem The Hobbit, que acabou de falar. Tem uma porrada de coisa pra falar ainda que a gente não falou. Então, o que teve novidade? Novidade, o que Mad Max. Trailer do Mad Max. E o trailer do Hobbit. O que mais? E o trailer do Hobbit? É isso que tem novidade, não é? E mais a possibilidade de sair... Ah, e terceira temporada de Arrow, o vilão Ra's al Ghul. Ah, teve o trailer do Gotham, né? Onde o Bruce Wayne grita feito uma menininha. E gritam, não! Meu cu, não! Tá bom, vamos seguir. Vai. Vambora. Galera, voltando pra DC rapidinho... Que história é essa do The Rock ser o Adão Negro? Cara, nem se sabe se vai ser exatamente o Adão Negro. Ele tá provocando os leitores. É possível dele ser o próprio Shazam, cara. Velho, se ele fosse Adão Negro ia ser muito melhor. Porque ele pra mim nasceu pra ser o Adão Negro. É, ele tem a cara do Adão Negro. Igual o Patrick Stewart nasceu pra ser o Xavier, mano. Tipo, aquele dali entrou na fila. Eu quero ser esse personagem. Sim, com certeza. Mas ele tá... Na verdade, não tem nada certo. É botaria, né? Ele tá jogando com isso, na verdade. Não, ele já foi contratado. Ele só tá provocando, pessoal. E também ele tá fazendo propaganda pra ele mesmo por causa do filme do Hércules, né? Ah, ele é um filho da puta, né? Mas, obviamente, eu não tenho a coragem de falar de pais assim, massa de ferro, né? É o calo, né, cara? Ah, cara... Hércules perdeu... Qual o nome daquele filme que tem ela pelada? Não, é o Lucy. Lucy é que ela tem superpoderes. Então, perdeu. Então, ou seja, esse filme ganhou do Hércules. Ah, claro. Entre ver o The Rock e ver a Scarlett Johansson, ela ganha. Uhum. Bom, já que não tem mais muita informação sobre isso, o que a gente sabe da série do Bruce Wayne juvenil? Ah, cara. Tem novidade, né? Que nem uma menina. Ó, pelo que estão falando, um, o moleque vai deixar de ser coadjuvante e vai ter participação ativa na série. Ou seja, vai ter aqueles molequinhos super inteligentes, chatos pra caralho. Bruce Wayne? Aham. Puta que pariu. Dois, estão falando que vai aparecer o Coringa. Vários Coringas, cara. Vão dar origem do Coringa. E... cara, essa série tem tudo pra dar errado. Ser bom, hein? Já começa com o fato da porcaria da mulher gato nem fetinha aparecendo lá toda hora e ter sido testemunha do assassinato do Wayne. E ser gorda. Ai, caralho. E ela é gorda. Ah, mas eu pego. Ela tem 14 anos, gente. Foda-se. Pega. Gente, é elegante. Foda-se. Senhoras e senhores do Conselho Tutelar, esse é o Léo. Não é o Rafael, é o Léo. Eu não tenho mais pudor. Bom, também não sabemos nada, né? A gente sabe que o Ra's al Ghul vai ser... Ah, não, o Ra's al Ghul vai ser vilão do Flash. Do Flash, do Arrow. É, ele vai ser vilão do Flecha Verde. Por quê, cara? Porque mano, eles pegaram todos Flecha... os vilões bons do Batman e tacaram no Flecha Verde. É, porque o Flecha Verde não tem vilões, né? É. Fala aí rapidamente um vilão do Flecha Verde. Flecha Verde? Merlin, o Flecha Preto. É. Esses dois. É, então tem aquele Onomatopeia também. Onomatopeia não é do Batman, daquela série? Não, ele é do A Lanterna Verde. Do Arqueiro Verde. E foi aparecendo na história do Batman só pra oferecer o brilho pro Coringa. Bacana. O personagem é tão ruim que o Super, acho que foi a terceira pessoa que chamou ele de Lanterna Verde, assim, em 30 segundos. Acabemos de perder um leitor, né? Okay. Tchau, Oliver. A gente tem putinhas do Flecha Verde, é isso? A gente tem o próprio Flecha Verde como leitor. Oliver. Tchau, Oliver. Verdade. Quanto durou, Oliver? Olha, Oliver, até nós te amamos. Bom, o Ra's al Ghul vai ser o vilão desse trem, o que... Bom, a série vai continuar sendo uma merda. Por outro lado, temos novidades do Flash. Bom. Que vai ter um episódio, que vai ser um crossover, né? E deve ser um episódio duplo, parece. Uma hora e meia. De novo, Flecha Verde. E eles já deram spoiler de alguns vilões. Tipo, vai ter o Mestre do Clima. Provavelmente vai ter o Gorila Grodd. Caralho. Porque ele aparece... Cara, imagina o Gorila Grodd, cara. Tem um easter egg do Gorila Grodd no capítulo piloto. E... Capitão Frio, também já sendo programado, provavelmente vai ter o Capitão Boomerang. E vai ter esse crossover porque eu acho que vai ter aquela coisa do Esquadrão Suicida do Arqueiro Verde aparecendo na série do Flash. Cara, os vilões do Flash são muito zoados, cara. Mas os vilões do Flash são legais, cara. O problema é a discrepância de poder entre eles. Assim, deles pro Flash. Mas eles são vilões legais. Ah, Léo, não sei, cara. O Gorila Grodd é legal, cara. Capitão Boomerang é legal? Cara, a dinâmica O Capitão Boomerang é divertido. Mestre das pelo menos, cara. Ô, galera, a dinâmica... Peraí, a dinâmica dos Rogues é muito legal. Ah, cara, isso graças ao Geoffrey Jones, né? Que conseguiu dar uma personalidade pra eles. Que seja, eu acho a dinâmica deles muito legal. Assim, entendeu? Eles funcionam muito bem. Porra, tanto que volta e meia tem histórias dos Rogues, cara. Sem o Flash, entendeu? Então, eu acho divertido, cara. Eles, assim, eles têm uns poderes meio nada a ver, assim. O Mestre dos Espelhos não faz o menor sentido. Entendeu? Onda térmica é genérico, né? O Capitão Frio eu acho legal. Eu gostei do que o Capitão Frio fez com o Johnny Quick em Forever Evil, cara. Mas isso não vai acontecer na série. Ah, mas você entendeu o que eu quero dizer. O fato é que eu acho os personagens legais. Tu defendeu todos aí, menos o que eu falei, né, Léo? Qual que você falou? Eu não preciso, o Grodd. Tenta defender o Grodd. Ele é um gorila, cara. Todo mundo gosta de gorilas. Caralho, Léo. Ele é um gorila com poderes telepáticos. As suas argumentações estão cada vez piores, Léo. O único jeito do Grodd dar certo fosse, sim, tem que fazer um filme no estilo Planeta dos Macacos, cara, pra tu conseguir engolir a premissa do Grodd, cara. Cara, o Grodd engole a sua cabeça com uma dentada. Se ele quiser, porque ele é um gorila. Série. Vai ser uma série, cara. Não, vamos fazer como? CG... Imagina um gorila de série. Animatronics? Não. Sabe qual o problema dessas séries? É que um episódio com efeitos especiais consome todo o orçamento da série, que o resto da temporada fica sem efeito nenhum. Eles colocam um episódio foda pra caralho, vai ter alta velocidade, slow motion, o Flash pegando bala, assoviando e chupando cano ao mesmo tempo. Os outros 10 capítulos só de blá blá blá. Cara, vai depender da audiência, né? Se a audiência for boa, o dinheiro vai entrar, ué. Nada, gente, eles fazem que nem a Filmation fazia, velho. Eles fazem o Flash fazendo algumas coisas genéricas em super velocidade e repetem. Não, vai ser que nem episódio, o desenho do He-Man, né? É, eu então, pegar que nem a Filmation. Vou ficar repetindo. Tipo, ele correndo vai ser sempre o mesmo take, assim, sacou? Eles só vão colocar a super velocidade do Mussum, né? Você vai ver que eles... Vocês vão reparar que ele sempre vai salvar as mesmas pessoas durante a série, assim, entendeu? Quando for caindo uma pedra, assim. Porra, ele salvou esse cara já em 3 episódios. Tipo o Tokusatsu, que sempre acaba na mesma pedreira. É, vocês acham que o Superman levou 10 temporadas pra voar em Smallville? Ele era burro. Não, ele era burro, porque o Superman... Eu não aceito, porque naquela série todo mundo voava, menos ele. Ele era burro, cara, porque o Superman do Flashpoint aprendeu a voar em 3 quadrinhos. Muito bom. Ai, que merda. Merda. Algo mais a dizer disso, não, né? Que trailer mais legal? Sim, diga. É que eu ainda acho que o Guri da Glória podia ser aquele assistente do Dr. Gore do Spectroman, ia ficar muito maneiro. Cara, eu vou matar o Spectroman. Mas ele tinha que mexer a boca. Não, ele é um gorila, cara. Caralho, toda vez que perguntarem como ele pode ser interessante, eu vou responder que ele é um gorila. Ele pode arrancar a cabeça com a boca. Mais que isso, pode dizer que ele é um gorila. Mais do que isso, pode dizer que ele é um gorila inteligente, Léo. Ele é um gorila inteligente e telepata, cara! Léo, são pessoas como você que justificam a existência de um Dr. Silvana na porra do universo da DC. O Dr. Silvana é foda, o Dr. Silvana é foda. Ou seja, a DC é uma merda por causa da culpa de decenecos como você. E digo mais, não só o Dr. Silvano é foda, como o Senhor Cérebro é foda. Caralho. Meu Deus. Tá? Digo mais, quase comprei Vilania Eterna na banca, cara. E mais, e repito o que eu já falei quando a gente começou a gravar, o mais foda de todos eles é o Capitão Cenoura. E ele é foda e acabou. E eu tava pensando que a lógica do Capitão Cenoura, ele é um coelho, logo ele come cenouras, então ele se chama Capitão Cenoura. Cara, é a mesma coisa que dizer que eu sou o Capitão Bolinho, assim, ah, eu sou o grande sonho. Capitão, eu tenho um bolinho grego, peito, né? Assim. É, porra, não faz sentido nenhum, mas ainda assim ele é foda. Mas não estamos falando mais do Capitão Cenoura, que poderia rivalizar com o Guaxinim de Trabuco. Algum outro trailer interessante? Tivemos trailer aí do Hobbit, aquele filmeco, e do Mad Max, né? Sin City, cara. Sin City, comentem, por favor. Ah, o trailer do Mad Max que merece um destaque, um trailer completamente apocalíptico, com carros sendo explodidos, com gente com roupa esquisita, só faltava só o cara jogando a porcaria do bumerangue pra ficar melhor. Não, só faltou a Tina Turner, cara. É. Bem fiel, né, cara? Bem fiel ao original. Qual é do filme? Ele é um remake, é uma continuação? Reboot, eu acho, né, cara? É um reboot barra continuação, porque é recontando a história com um enfoque mais moderno. E uma coisa que eu achei muito foda é que eles contrataram o mesmo diretor dos 3 filmes. Só que é o mesmo cara, só que com mais dinheiro. Ou seja, ele vai explodir muito mais carros. Ah, cara, será que ele continua sendo bom diretor depois de tanto tempo, cara? Cara, Mad Max, não tem como estragar Mad Max. A não ser que você... Não duvide, cara. A única forma de você estragar Mad Max é você fazer alguma coisa extremamente estúpida, como, por exemplo, tirar do deserto e tacar no mar. Ops. Não, isso já foi feito. Mas tem assim, por exemplo, no Mad Max... Por que o cara virou Mad Max? Porque a família dele foi brutalizada, né? Foram violentados por uma gangue de motoqueiros. De repente, com essa coisa da classificação etária, né, dos filmes modernos não poderem ser muito fortes porque tira público, que é a molecada, eles de repente podem tirar isso. Isso, né, mutilaria um pouco a trama. Com certeza mutilaria, porque foi a principal motivação dele virar o Mad Max. Então, por isso, não, eu acho que filme... não vai ser um reboot. Vão deixar a história do jeito que tá e não vão entrar em detalhes. Bola pra frente. Não, exatamente. Vai ser um reboot, estilo o novo Transformers. Tipo, é um reboot no sentido que passa a contar uma nova história com outros personagens, mas é uma sequência do ponto de vista que tudo que aconteceu antes vale. Ah, então é um reset, pô. Resetaram a coisa. É um reboot do estilo Marvel, reboot com Alzheimer. Então, cara, um reset. Não, o que aconteceu antes vale, mas então, assim, cara, agora vamos contar. Essa é a diferença. essa diferença. O reset é um recomeço, mas tudo que passou ainda vale. Exato. Bom, esse filme vai ser foda. Mo, você quer falar do Hobbit? Pois é, cara, eu até agendei ele pra amanhã lá. Alguém mais viu o trailer ou só eu vi o trailer? Eu. Então, tu não achou, vocês não acharam, cara, que tá com um ar assim, o primeiro filme, é aquele ar cômico, né, engraçado, tentando respeitar, como deu, né, mas tentando respeitar o livro, né, aquela coisa mais engraçada, mais infantil, que é o Hobbit mesmo. Aí o segundo foi aquele Frankenstein, né, que o Peter Jackson ficou louco da cabeça e começou a meter coisas dos contos inacabados, começou a botar apêndice, mais apêndice, acabou que se transformou num filme do Legolas. Nem digo isso, mas tipo, acabou que se transformou numa trilogia da Terra-média mesmo, tanto que é uma das propagandas do trailer agora, né? O filme da trilogia da Terra-média chega ao seu capítulo final, tipo assim, já não é mais um filme do Hobbit, né, cara? Mas o que eu, com tudo isso que eu queria dizer? O primeiro é que ele é mais cômico, né? O segundo é aquele Frankenstein estranho pra caramba, né? E esse terceiro, cara, vocês não acharam que tá com um ar mais sério? Mais Senhor dos Anéis mesmo, cara? Eu acho que tá mais ou menos o seguinte. O primeiro é, leve suas crianças que vai ser divertido. O segundo é, não leve suas crianças não, porque é meio complicado. O terceiro Pirei é, caralho, muita gente vai morrer. É melhor você cara, é o seguinte, o Peter Jackson teve que justificar 3 filmes, né? Então ele, aquele livro que tem o quê? Um pouco mais de 200 páginas, não renderia 3 filmes. Então ele teve que tacar coisa, cara, pô. Não, tipo, o que eu acho que o Mo quer dizer é o seguinte, esse filme sim tá com cara de A Desolação de Smaug. O clima, cara, do trailer inteiro é o clima da cidade sendo desolado. Ele é um tom sombrio, cara. Um tom, erguendo, sabe, as coisas. A própria trilha que eles usam quando eles estão mostrando a cidade toda caída, toda... Mas não vai ser a primeira vez que um trailer vai nos enganar, senhor. Não, sim. É por isso que eu tô dizendo. O tom que esse trailer passa é assim, é uma coisa mais séria, mais Senhor dos Anéis. Saindo um pouco daquele tom engraçado e cômico que foi o primeiro e esse troço estranho que foi o segundo filme, entendeu, cara? Então, assim, vou dizer que o IVDM ainda tá alto, né? Porque deixou muita ponta solta do segundo filme. Mas... parece promissor, cara, esse terceiro filme, assim. Com certeza eu vou ver na estreia, porque eu sou um verme, mas... me parece... acho que vai ser melhor que o segundo, cara. Cara, nem sabia que o segundo tinha saído. Você só vê filme bom, né, Super? Bom, senhores, falando nisso, eu vi um post no Facebook do Inferno dizendo que viu o Superman 4 esses dias. Nossa, falando em filme bom, né, cara? Eu gravei, cara. Do Homem Nuclear. Gravei pra rever, cara. As Unhas do Homem Nuclear. O Gene Hackman apagando e ligando o Homem Nuclear com o reflexo do espelho. Não, do anel, cara. Do anel. Mano. Totalmente excelente. A porra assim, com sol, sem sol. Eu descobri uma coisa, o assistente do Luthor é o cara do Two and a Half Men. Uhum. Eu não sabia disso, cara. Qual cara? É, o irmão do Charlie, o que tá Alan? O Alan, é. O Alan. Já era derrotado desde o início. Sério. Ele também era aquele cara da Garota de Rosa Choque, não era? Sim. E ele, mas eu já e sabia. E ele também é um dos personagens do Top Gang. Cara, eu vi gente reclamando do Superman do Snyder, cara. Vai tomar no cu, cara. Bom, galera. Inferno, você vai usar isso aí como castigo pros seus filhos, né? Tipo, quando eles não se comportarem, você vai assistir Superman 4 de castigo. Cara, mas engraçado é que crianças gostam desse filme, cara. Crianças gostam. Não, se um filho meu falar que gosta desse filme, só os especiais, né, cara? Não, cara, criança gosta desse filme porque ele é, assim, totalmente bobo mesmo. Não, aquele filme não é bobo, não. Aquele filme é idiota. Não substitui as crianças. Tipo, Dadá na sua infância? Assim. Não. Pô, é tipo Dadá hoje em dia. Que isso? O cara não tá aqui pra se defender, cara. Fiquei sabendo, luz. Fiquei sabendo que vocês demitem colaboradores aí que não estão aí pra se defender, mas não fala mal do cara também, cara. Os senhores respeitem o Dadá, lavem suas bocas imundas antes de falar da luz de Dadá. Alguém quer acrescentar mais algum assunto à pauta? Guardiões da Galáxia vai ser foda. Guardiões da Galáxia tá... Você, ouvinte, pare de ouvir o podcast e vá agora ao cinema mais próximo a assistir Guardiões da Galáxia. Que em todas as sessões, inclusive. E digo mais, antes de ter um filme da Liga, vai ter um filme solo do Guaxinim seguinte. Vai, cara, vai. Ah, toda vez que, cara, cada vez que eu assisto Man of Steel, eu acho um furo de roteiro diferente, cara. Não, é verdade, vai, eu tava... Vai ter encadenado, hein? Vai ter encadenado. Senhores, pouco. Não, cara, vê se eu tô errado. É, por exemplo, no filme, né? O Clark descobre só, assim, a história dele quando ele descobre aquela nave lá no Ártico, né? Só que aquela nave do Ártico tava enterrada lá há centenas de anos. Como é que o pai dele botou a memória dele naquela nave e não botou na nave que trouxe ele pra Terra? Você quer... Não? Não, porque não, a memória tava dele na tava na nave. Não tava a na nave, tava na nave que trouxe ele pra Terra. Não, ele não chegou tava, lá que tava, porra. Naquele cristalzinho preto. Quando ele chegou lá, que ele botou a memória e ligou lá, que ele nunca mexeu na nave dele de quando ele era pequeno. A nave dele e não por tinha. Por que ele nunca fez isso antes? Pra dar play. Não, mas ele é burro, pai dele. Cara, não botou play na senhores, nave. Senhores, pera aí. Porra. O maior furo daquele. Para, Rafa, espera. Isso não é discussão agora no podcast. Depois vocês discutem isso. Alguém quer acrescentar algo mais da Comic Con? Não, termina essa porra logo. Eu quero acrescentar algo menos. Sou burro. Então, agora sim, chega! Acabou o podcast, né? Que porra! Eu quero acrescentar tirando. A pior coisa daquele filme é o filho da puta passar a vida inteira andando sozinho, se escondendo da raça humana. Na primeira vez que ele coloca a roupinha ridícula, sai voando, vem a filha da puta gritando: Clark! Clark! Na frente do policial. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana. Só não tinha jacaré, meu bem.